I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Já tem um tempo que a gente gravou o último muito antes da gente postar, então a gente gravou em setembro, eu acho. Provavelmente. O início de outubro e postou no final de outubro. Não. Eu queria ter postado. A gente gravou em setembro, porque era pra ter lançado em setembro, só que aí acabou que eu tive prova e depois meu avô foi pro hospital, aí eu tive que lançar no começo de outubro. Uhum. E aí agora a gente já tá no mês de novembro. November Rain. Pode crer. E vai, tá acabando. É, a gente tá faltam bem no meio. 40 blá blá blá dias pro Natal. Uhum. É um especial de Natal, já, obviamente. Não, vai ter mais um, esse ano tem mais um. Tem. A gente tem que combinar com a Amanda e com o Rafael pra gravar o de Star Wars. Ah, é. Eu tô... Então, eu tô respirando Star Wars esses dias. De um jeito que eu vou ter que me segurar pra não falar muito de Star Wars, porque eu tô lendo o... Livro? O livro Resistance Reborn. Eu li 24% dele, de acordo com o meu Kindle. Ué, como é que você consegue ver a porcentagem no Piratão? Toda vez que eu baixo um arquivo, eu não consigo ver a porcentagem. Ué, costuma... Depois eu dou uma olhada no seu... Tá... Beleza. Estranho. Talvez seja uma coisa do seu modelo, não sei. Pode crer. Mas todas as minhas coisas... Tem alguns que eles não mostram o tempo pro próprio... Tem uns que eles contam o livro todo como se ele tivesse só um capítulo, uhum. Mas isso é raro, a maior parte bem com a divisão de capítulo. Ele mostra, tipo, faltam tantos minutos pra chegar no próximo capítulo. Pode crer. Mas todos eles costumam mostrar a porcentagem. Uhum. Pelo menos no meu Kindle. Eu tô com 24%, não aconteceu absolutamente nada até agora. E o que mais aconteceu tem a ver com a aparição do Edis Antilles, que é um personagem que é muito importante pra quem se importava muito com o antigo universo expandido, porque ele é um dos... Remanescentes. Ele é um dos caras que sobreviveu ao ataque da primeira Estrela da Morte, da segunda. Ele é um daqueles caras que tá nas X-Wings, mas que o nome dele eu acho que nunca é dito nos filmes, eu não sei. Eu acho que ele é o cara que conversa com o Luke quando eles voltam pra base em Hoth. Sim. Mas, saca, então... Eu sei que, de novo, pessoal, principalmente quem teve o buraco entre o episódio 6 e o episódio 1, eu acho que ele era muito importante no universo expandido dessa época. Eu não ligo pra ele. Então, ele aparecendo, tipo, eu já ouvi falar desse cara. Eu não ligo. Mas é, eu gosto muito do primeiro capítulo, que é focado todo na Leia. E da Leia pensando em todas as coisas que ela perdeu. E como que ela precisa continuar lutando, mesmo ela tendo perdido o planeta dela, o marido dela, o irmão dela, o filho dela. E ela precisa continuar lutando. E ela, tipo, vuxa, filha, porra! É verdade, né, cara? Só pra pensar... A Leia perdeu tudo, praticamente. Caramba, várias vezes. Porque se você pensar que, tipo, no episódio 7, destruíram aquele sistema todo onde estava a capital da Nova República, né? Tipo, é verdade. A maior parte da resistência morreu no último Jedi, então é tipo. Sobrou o Finn. E o Lando que vai aparecer no próximo filme. Então. O resto tudo foi embora. Então você tá gostando do livro? Eu tô gostando do livro, mas eles agora não aconteceu muita coisa. Eu vi alguns reviews do livro falando que, tipo, ele é um livro muito bom pra quem gosta muito do universo expandido de Star Wars, no sentido que já apareceram personagens que eles são da campanha do Battlefront 2. Uhum. O aparece um pessoal que é do Star Wars Resistance, que é o desenho atual que tá passando, que é sobre o início da carreira do Poe como piloto, eu acho. E aí tem o Black Squadron. Uhum. E aí o Black Squadron aparece no livro. Então, diz que se você entende mais desse, do universo expandido, ele tem vários nodzinhos assim pra você. Sim. Por mim, até agora, tá tipo, ah, nada aconteceu, mas sei lá, é Star Wars, eu gosto de Star Wars. E eu vi os dois episódios que saíram de Mandalorian. É, nem baixei, você mandou que... lá. Tá bom. É, o que acontece? Pera, deixa eu só pegar uma coisa. Eu esqueci de fazer o que tem feito nos últimos episódios que ajuda a minha vida depois. Ah, anotar as coisas, né? É, eu esqueci de pegar um pedaço de papel, então vai... Você bota assim, vai introdução. Sacanagem. Né? Introdução. E aí, eu assisti os dois primeiros episódios do Mandalorian. Uhum. Porque a Disney X, ela estreou nos Estados Unidos na terça. Aí teve o primeiro episódio de tudo. Uhum. Que vai ter agora na estreia. Teve o... que eu não assisti porque eu nunca fui fã de... High School Musical. Mas tá tendo a série que é o High School Musical. A The série. Musical. The Series. Nossa. Porque, olha só, eu ouvi um pessoal que é fã de High School Musical falando isso num podcast, eu achei insano, que é tipo, tem os filmes High School Musical, que eles são, acho que um pouco depois da minha época, eu acho que eles são mais pro pessoal que é uns dois ou três anos mais novos que eu, que de fato assistiram e gostaram muito de High School Musical. E aí eles fizeram uma adaptação pra um musical em peça de High School Musical, uhum. que chama High School Musical The Musical. Uhum. E aí a premissa dessa série é que a escola fictícia onde acontecem os filmes do High School Musical vai fazer a peça dos filmes de High School Musical. Então tem, tipo, três camadas diferentes de metanarrativa que quase torna a ideia de assistir interessante, mas ao mesmo tempo é um monte de preguiça. É. Então, mas enfim, Mandalorian. Eu tô gostando bastante, porque é mais Star Wars, eu adoro ver o mundo de Star Wars. E ele se passa num dos dois períodos que eu mais gosto de histórias de Star Wars, que é entre o episódio 6 e 7. Eu gosto de quando as coisas passam ou entre o episódio 6 e 7, ou o que acontece antes do episódio 1. Se alguém virar pra mim e falar, nunca mais vai ter nada entre o episódio 3 e o episódio 4, eu ia ficar, graças a Deus. Porque eu tenho um monte de coisa e é quase sempre, tipo, ah, olha as pessoas tentando formar a rebelião, e não dá certo, até a Leia aparecer e de fato formar a rebelião, enfim. Uhum. Mas passa logo depois da queda do Império, e aí é interessante ver isso. O final do primeiro episódio, ele tem uma reviravolta que me deixou extremamente surpreso. Uhum. E aí o segundo episódio, eu acho que ele vai começar a dá o tom de como que vai ser a série. Ela é uma série que eu acho que ela é visualmente muito desinteressante, porque ela parece que é um jogo que saiu em 2007 ou 2008, porque ela só tem marrom e cinza. Sim. São as únicas cores da série, que eu acho meio sem graça. Mas ela tem uma pegada... O segundo episódio, principalmente, me lembrou muito Samurai X. Isso é bom. Sim, sim, isso é bom. Porque no sentido, o Mandalorian, que é o protagonista, ele é quase que um personagem... Ele é quase um personagem de videogame mudo, que ele quase não fala, uhum. ele só fala quando precisa, que é o Pedro Pascal, uhum. que ele é conhecido por fazer o Víbora do Game of Thrones, eu esqueci o nome dele agora. Pedro Pascal. Não. Oberyn? É o Oberyn, isso. Ele fez o Oberyn Martell. Martell? Martell. Martell. No Game of Thrones. Mas assim, ele nunca tira a máscara, então você não vê o rosto dele, mas dá pra reconhecer a voz dele. Sim. E aí o segundo episódio já tem essa pegada mais, tipo, ele é esse cara muito sério, mas ele se vê em umas situações bizarras. Então, por exemplo, o segundo episódio ele lida muito com os Jawas. Eu odeio os Jawas, desde o episódio 4, eu acho eles insuportáveis. E o episódio 2 é ele lidando com eles, então é essa figura que sempre parece que tá meio sério, porque de novo você só vê a máscara, você não vê a expressão facial. Mas ao mesmo tempo, a forma como ele é filmado é muito interessante, porque... ele é estranhamente expressivo pra um personagem que tá sempre de máscara. Uhum. E aí você vê esse cara meio sério, meio saco cheio de tudo, tendo que lidar com esse monte de bullshit que acontece na galáxia. Tipo, a nave dele foi desmantelada pelos Jawas e aí ele tem que agora ir atrás deles pra tentar pegar as peças de volta. E aí ele tem que fazer umas coisas pra eles e tal. Mas é mais ou menos Isso é interessante que os episódios são um pouco mais curtos que episódios de série, principalmente série de streaming. Uhum. Quando a coisa vai direto pra um serviço de streaming, às vezes, tipo, ah, episódio de uma hora, episódio de uma hora e vinte. Os episódios têm 40 minutos. Sim. Então eles são meio curtos, quase. O que é. Foi uma coisa que eu saí ontem, eu cheguei em casa de vez, tipo, uma hora, eu falei, porra, eu não sei o que eu faço. Aí eu revi o primeiro episódio do Mandalorian e assisti o segundo e foi, tipo, papum, foi bem rapidinho, tranquilo. Sem dor. Eu tô achando interessante, mas o meu maior problema é que ele trata com o tema de Star Wars, que eu acho que é o mais popular, que menos me interessa, que é a coisa do Bounty Hunter, do submundo, da galera do crime, e eu tenho... Essa parte é meio tipo, ah, isso pode ser qualquer universo de sci-fi no espaço. O que eu gosto de Star Wars é a força e como a existência dessa coisa mística muda a percepção das pessoas de como que a vida funciona naquele universo. Uhum. E tá que, principalmente, esse ponto deve ser provavelmente um dos pontos que a força tá mais, tipo, pô, ela existe ou não? Porque, tipo, ah, o Império acabou de acabar na trilogia clássica. A força já era... Porque nesse processo de 19 anos entre o episódio 7, episódio 3 e episódio 4... Todo mundo esqueceu que os Jedi existiram, que é toda uma coisa que não faz muito sentido, mas tanto faz. O Obi-Wan envelheceu que nem maracujá de gaveta, porque ele saiu, sei lá, do Ian McGregor nos seus 30 e tantos pra virar o... Um velho. Esqueci o nome do ator, mas... Ele é um... Mas virar um senhor de 123 mil anos. Mas é, eu não gosto tanto dessa coisa de tipo, ah, os Bounty Hunters, e tipo, congelar as pessoas em carbonita, e vender os criminosos, e os Hutts, e eu fico tipo... Eu acho que é por isso que eu nunca fui muito fã do Boba Fett. É, mas é também, mano. Isso aí é a galera que criou o personagem. Porque se você for assistir novamente o filme... Você vê que ele é um bosta, ele é um... Ah, não, sim. Ele é um cara legal. Tipo, ah, ele tem uma armadura legal. Ele tem uma armadura que lembra um pouco a armadura dos Stormtroopers, mas que é diferente. É. E ele tem um lança-chamas e ele tem um jetpack. Imagina daqui a uns anos, a galera começa a achar... Não tem como achar a Phasma maneira, porque ela é ridícula. Não, sim. Mas sim. É tipo assim... Mas eu tenho uma armadura legal. É, basicamente isso. A Phasma é bem o Boba Fett da trilogia nova. Coitado, cagaram no pau. Sim. Dá pra fazer muita coisa boa com sim, ela. Sim, ainda mais, porra, Gwendolyn Christie, eu acho que é o nome dela. É. Mas ela é foda e é uma pena. É o famoso desperdício, né? É foda. Mas, enfim, chega de Star Wars. Não, que chega o quê? Vou falar só uma coisa. Polêmica. Os 20 minutos iniciais do jogo me agradaram mais do que o último filme. Os 20 minutos iniciais do último filme. Você jogou o jogo? Eu ainda não abri o jogo. A Amanda já jogou o jogo. A Amanda pica. Com a minha conta, mas ela não... falou o quê? Ela falou que tava gostando. Cara, os 20 minutos iniciais. E olha que não tem nem sabre de luz. Uhum. É só a galera lá. Eu falei, nossa, isso aqui é muito Star Wars. Aí eu falei, pô, acho que vale a pena. Eu tava com medo, porque é da EA, né? Da EA. É, a EA tá envolvida. Sim. E a EA é a filha da puta. Mas eu vi assim, eu falei, cara, esse aqui é Star Wars mesmo, sabe? Sim, é porque, assim, quem tá fazendo é a Respawn, que é o pessoal que fez Titanfall 1 e 2 e, mais recentemente, o Apex Legends. As pessoas gostam muito do trabalho deles. Então, tava essa coisa, o jogo tá sendo muito bem recebido, principalmente, os maiores problemas que as pessoas estão apontando é que ele não roda muito bem. Ele dá travada? Que ele dá uma travada, que ele dá uma queda de frames, que tem, por exemplo, quando você vai passar de uma área pra outra, ele literalmente, o jogo trava pra ele carregar o que tá vindo e volta. Então, esse é também um dos motivos de eu estar adiando começar, porque eu tô esperando, tipo, pô, se eu for empurrando isso, será que eles lançam a tempo um patch pra dar uma melhorada? Nossa. Isso, porque eles já falaram que eles estão trabalhando num patch pra deixar o jogo mais estável e melhorar a frequência de taxa de quadro que tem caído no coisa. Assim, a Amanda não comentou nada sobre isso comigo, então eu imagino que ela esteja gostando. Mas eu vi várias pessoas que são muito fãs de Star Wars falando que é que a história, principalmente no terço final, ela se torna muito interessante. Valeu. Eu tô muito curioso. Eu sei que eles vão... Por exemplo, um dos vilões mais importantes são os Inquisidores. Uhum. Que eles são introduzidos no Star Wars Rebels, que é um conceito... Moderno. É um conceito que eu acho interessante, porque eles são meio que... Não, moderno eu falei em história. Tipo... Ah, sim, também. Também. Mas eu... É porque eles são meio que Siths que não são Siths, e aí eu acho isso interessante. Sim, eu acho isso interessante. E pelo menos o Inquisitor mais proeminente na parte do Rebels que eu assisti até a metade da segunda temporada, ele tem um sabre que é muito legal, que ele é tipo duplo, só que ele é em círculo, e aí ele pode fazer ele rodar, e aquela coisa parece muito assustadora. Tipo um ventilador, só que é um sabre de luz, que é essa coisa que corta tudo que ela toca. Então parece... Mas eu tô bastante interessado no jogo, principalmente depois de ver vários críticos que eu conheço que são muito fãs de Star Wars, ficando muito animados com a narrativa do jogo. Eu vi o Brad Shoemaker do Giant Bomb falando que, tipo, esse talvez seja um jogo que eu vá considerar pra melhor narrativa do ano. Eu tô de boa. Ok, isso é interessante. Principalmente quando você olha pro Cal Kestis, que é o protagonista, ele parece tão sem graça. Então, será que a dublagem vai ajudar? Porque é do dublador, o cara do Homem-Aranha, né? Que dublou o Homem-Aranha no jogo do Homem-Aranha. Você jogou em inglês, né? Mas vê a dublagem, é um cara muito Homem-Aranha mesmo, né? Bem jovem, bem engraçado. Eu não cheguei a ver como que tá, nem a dublagem do Homem-Aranha, nem desse jogo. Porque assim, o ator que faz ele, que é o Cameron qualquer coisa, não lembro agora o nome dele, porque já deve ser o 20º nome que eu tenho que citar hoje, mas ele é o cara que fez o Coringa em Gotham. Ah. E eu vi um pouco dele em Gotham, ele parece legal, mas não, ele é só um moleque branco ruivo bem genérico, e o jogo, e pelo menos o marketing do jogo não fez nada pra promover ele como um personagem interessante. Ele mas, só pior que, cara que tá lá. Eu não sabia que era esse ator que tava fazendo a voz original. É, a voz e a aparência dele. É, fala isso, porque o protagonista é muito parecido com ele, com esse ator aí. E eu achei ele estranho, assim. Eu vi o protagonista e falei, nossa, que protagonista estranho. Normalmente a gente tem o protagonista padrão na cabeça. Aí eu vi, cara, esse cara aí. Mas ele é bem o protagonista padrão. Não, ele é estranho. Ele não é o protagonista. Ele é um carinho estranho. Ele é um cara estranho, velho. Eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? Quando eu olhei assim. Mas Aí eu vou. Ano que vem. Eu tô bem. Não dá, eu gastei dinheiro com. Pokémon! Ontem, né? Uhum. Gastei um dinheirinho, não dá pra comprar. Mas eu tenho uma tristeza aqui no coração que é ter que falar mal de Pokémon. Então tá, então vamos falar de Pokémon. PokémonCast. Tá, ok. Primeiro, quero dizer, eu devo ter jogado umas duas... Você tentou jogar 2 horas, tá? Horas de Pokémon. Não, você não jogou. Você tentou jogar 2 horas. Eu joguei por volta. Que jogo arrastado, cara. Você não joga, velho. Ah. Assim, eu sei que o jogo foi feito... Assim, não somos todos... Não todo mundo, nem todo mundo pode ser considerado um treinador Pokémon, um mestre como a gente, que tá aí desde 300 anos. A Amanda tá vindo. Tá vindo? Uhum. Desde 300 anos jogando os jogos. Mas, mesmo assim, é muito arrastado. Tem diálogos que não servem pra nada. Assim, tem que pensar na criança que tá jogando e tem que saber que se for no matinho, blá, blá, blá. Mas Rodrigo é muito arrastado. Eu tô com 15, né? 15 horas. 15 horas. Só depois de umas 10 horas de jogo eu me senti livre no jogo, assim, agora eu tô jogando e tal. Porque... É. Arrastado pra caralho, que jogo chato, velho. Essa é a primeira parte. Estranho, eu não senti isso do que eu joguei. Eu joguei até... Eu literalmente parei quando eu cheguei na Wild Area. Uhum. Porque aí eu fiz o camp. Aí eu brinquei um pouco com os meus pokémons. Uhum. E fiz um curry, salvei e desliguei. Então eu basicamente tive o processo de, começar o jogo, conhecer o Hop. Uhum. Conhecer o Leon. Escolher o Sobble. Ir pra floresta pra ter a parte que você conhece o lendário. Uhum. Aí tem a parte que eles introduzem a assistente da professora, o Poké Center, uhum. e a professora, e aí depois eles te mandam pegar um trem e você vai pra Wild Area. Sim. E é isso, assim. Tem de fato muito momento que a história para e eles ficam conversando bastante. Ele é um jogo bastante... Oh, caralho, pô, muito. Falativo, mas eu tô gostando, sabe? Tipo, eu tô achando o Hopps um personagem divertido. Assim, parte de mim tem preguiça dele porque tá sempre querendo apostar uma corrida. Eu tô tipo, cara, eu não corro. Pode, sabe? Lá, tipo, eu vou te vencer em todas as batalhas Pokémon, mas eu vou sempre perder na corrida porque eu não sou essa pessoa. Pô, é foda. Mas, sei lá, ao mesmo tempo, eu sei que eu enrolei mais ali naquela área, mais do que eu sinto que eu deveria. Porque quando você pega a Pokédex, eu tava na Rota 2, e aí eu capturei um Pokémon. E aí me deu uma listinha lá de, porra, 3 Pokémons pra você pegar nesse lugar. Eu falei, vou pegar esses 3. Aí eu peguei os 3. Aí eu vou... E aí quando eu peguei os 3, ele mostrou, tipo, ah, tem 2 Pokémons que você pode pegar na Rota 1 também. Eu voltei na Rota 1. E um era... E aí na Rota 1 era, tipo, o Olo, que é a ovelhinha, e um inseto, só que esse inseto ele só aparecia quando tem a exclamação que você não vê que Pokémon que é, então eu várias vezes enfrentei uns outros insetos que não é, que eu já tinha pego, era tipo, não, eu só quero esse, e aí eu peguei esses, então eu fiquei, sabe, tipo, eu devo ter uns 15 Pokémon já. Pode crer, eu não peguei muito não, porque eu sou um treinador que não pega muito, porque eu tenho sentimentos com os comandantes. Tem alguns pokémons que eu pego só pra, tipo, deixa eu marcar isso na minha Pokédex como pego, que aí eu nem me dou trabalho de dar nome, e tem uns que é tipo, porra, essa raposa é legal, deixa eu pegar essa raposa. Mas eu já tive que tirar essa raposa porque já apareceram outros pokémons legais e eu tô tipo, caralho. Você chegou a pegar essa raposa vermelhinha? Aham. Você viu a evolução dela? Não. É uma raposa com um bigodinho de ladrão, não, tá ligado? Uma coisa que eu tô achando muito interessante desse pokémon é que como eles não lançaram oficialmente a lista dos pokémons, foi tudo vazado, e eu não fui atrás da maior parte dos leaks, eu só vi basicamente os leaks das evoluções dos iniciais. Quando eu tava pegando os Pokémon, eu tava tipo, eu pego esse inseto, eu não sei se a evolução desse inseto é legal, eu não sei, eu não faço ideia. Então parte disso é meio divertido, porque tipo, eu não sei de nada dos Pokémons que são originais de Galar. Saca? Eu peguei o passarinho lá e só depois que eu fui descobrir que ele eventualmente vira o Corviknight. É um corvo gigante, viu? Ele voa. Porque tem o Gigantamax dele, que ele muda a forma e tal, que é bem legal. Sei. Mas eu não sei o quão grande ele é. Bicho grande. Na forma normal dele, mas eu. Parte dessa coisa que eu, tipo. Eu não conheço. Sabe, tipo, eu vi um. O esquilo, aquele esquilo que tem um nome super esquisito com um monte de consoante que eu não sei pronunciar. Que ele parece um personagem da Disney. Que eu achei ele bem fofinho também. Eu senti que ele vai ser provavelmente o Ratatá desse jogo. Eu fiquei tipo, porra, eu não fazia ideia que aquele esquilo existia, ele foi muito bonitinho. Então, ir pra Pokémon sem conhecer os Pokémons tem sido uma experiência nova e meio divertida. Eu ainda tô pra ir explorar mais a Wild Area. Eu não fiz nenhuma raid. Eu não sei se você já fez alguma. Já. Tipo assim, com a galera de boa. Eu não sei. Eu tô... Deixa eu ver. O Sobble, que é o meu Pokémon com maior nível, eu acho que ele tá no 13. E aí foi muito engraçado, porque tipo, chegou uma hora que eu tipo, ah, vamos... O Hopps chega e tipo, ah... Ah, não, era a parte que ele vai pedir pro irmão dele patrocinar a gente. E ele fala, ah, vamos lutar de novo. E aí, de repente, ele tá com 3 pokémons. O pokémon com o level mais alto dele tá 8. Então, tipo... Dá dó, né? Eu só vou usar esse sobra o level 12. Desculpa. Eu agarrei nessas duas... Eu tô há 2 horas nas últimas rotas pegando todos esses pokémons. Então, desculpa. Porque, assim, você não vai nem me arranhar. Eu achei também divertido, apesar de que... Eu não acho que a gente deva entrar aqui nas várias controvérsias idiotas que a internet criou por causa desse jogo. Mas uma delas que é tipo, ah, esse jogo tá muito fácil, e ao mesmo tempo, sei lá... Fácil? Eu vi muita gente falando que esse Pokémon é o mais fácil de todos, e eu não sei, porque não. Eu ainda não joguei muito dele, mas foi uma das críticas que eu vi. E aí uma coisa, a única coisa que eu vi que corrobora com isso é que, tipo, o seu rival pega o Pokémon que é fraco ao seu elemento, mas ao mesmo tempo eu achei. Sim, mas eu achei isso interessante, sabe? Porque depois, sei lá, pela oitava vez, depois de 7 vezes seguidas o seu rival fazendo uma coisa inteligente, ele vai e faz a parada. E é tipo, ah! Sabe? E aí tem uma pequena mudança, e aí, sei lá, na primeira batalha, isso talvez. eles compensem isso com o fato dele já ter um Wooloo. Uhum. Mas, sabe, dali pra frente, eu tipo, ah, se tem 3 pokémons, eu já tenho 6. Pode crer. E vamos embora. E eu... Deixa eu ver se eu lembro quem eu tenho. Eu tenho o Sobble. Eu tenho um... A coruja da segunda geração. Noctowl. Hã? Noctowl. O grandão. Huhu. Huhu. Eu tenho o Huhu. Eu tenho o Meow, que ganha no... Ah, no Gifted. O passarinho que vira o Corviknight. Quais outros dois? Ah, um Yamper? Eu também, eu só peguei ele porque ele é um cachorrinho muito bonito. Ele é muito fofo, ele é muito fofo. Ele é um corguezinho com um coração de bunda. Eu peguei especificamente um fêmea pra chamar de Lola, porque eu tô com saudade da Lola. E, porra, tem mais um que eu não lembro qual que é agora. Mas, e eu tô tentando colocar nome em todos os pokémons que eu pretendo em algum momento usar, mesmo que eu vá tirar eles depois. Sim. Igual a raposa, eu não sabia que ele era Dark. É, eu achei que era de fogo porque ele é vermelho e é assim que Pokémon costuma funcionar, então eu chamei ele de Fire Fox. Mas ele foi. O meu Sobble, por causa da última evolução dele, eu chamei ele de Spike. Uhum. Por causa do dedinho de arma. Meow eu chamei de Lola, Sofia, que é uma gata que a gente teve, porque o meu Meow veio fêmea. Uhum. O Yamper é a Lola. O que vai virar o Corviknight chama Paul, por causa do Edgar Allan Poe. Uhum. Então eu tô. Eu peguei um gato, um outro gato, que não é um Meow, um gato roxo. Ah, tá. Eu peguei ele, eu chamei ele de Mr. M, por causa do gato da Amanda que morreu mês passado. Uhum. E aí eu tô tentando dar mais... Porque foi uma coisa que eu nunca fiz em Pokémon, eu sempre fui tipo, ah, vou deixar o nome padrão deles. Sei. E aí dessa vez eu falei, nah, vou... E aí eu peguei um outro corvo, chamei ele de Hugin, e eu vou usar ele pra trocar com o... No Surprise Trade. Uhum. Que era uma das coisas que eu achava mais legal nos jogos de 3DS. Eu passava horas só trocando do Pokémon, que era tipo, ah, vambora, vai embora esse e deixa eu ver o que que vem. E aí, de repente, chega, sei lá, um Pokémon com o nome Pênis. Eu falo, é óbvio que a internet vai me dar isso. Muito obrigado, internet. Mas, de forma geral, eu tô gostando. Esse jogo tem um monte de controvérsia idiota ao respeito dele. Eu não quero entrar nesse ponto. Ah, mas o pessoal fala de gráfico, essas coisas. Assim, a Game Freak poderia fazer melhor. Ah, não. Eu provavelmente, quando eu terminar o jogo, vou ter várias críticas. Tipo, ah, é o mesmo jogo de novo. Eles podiam ter feito mais coisa. Mas as críticas, tipo, ah, porque eles cortaram sei lá quantos pokémons. Eu tô tipo, é óbvio que eles cortaram. Uhum. E aí... São duas coisas, porque sei lá, já tem mais de... Eu não sei se já passou de 1000 Pokémon, mas tá na casa dos 900, com certeza, pelo menos. Fazer modelo e animação de 900 Pokémon é trabalho pra porra. Uhum. E eles também falaram que é por motivo de balanceamento do meta, que é pra galera que joga competitivamente, que 100% não é o que eu faço. Uhum. É pra essa galera e falar tipo, ah, tá mano. Deixa eu pausar aqui, então eu já volto falando. Tá, ok, enquanto a Amanda chega. E aí, sabe, eu vou ter críticas, depois óbvio que eu vou ter. Mas por enquanto a maior parte das críticas que eu vi eram bobas. Incluindo uma das críticas que é tipo, ah, o jogo tá mais curto. E as bases que eles estavam usando eram streamers que estavam rushando pra terminar o mais rápido possível. Então eu tipo, ah, vai tomar no cu e ao mesmo tempo, sabe, tipo, o jogo tá mais curto. Ele tem por volta de 20 horas, tipo, 20 horas é bastante tempo, cara. Vai tomar no cu. Então, sei lá, eu vou ter mais coisa pra reclamar? Vou. Até lá, a minha maior reclamação é que a mochila do protagonista homem é muito feia. Mas sabe o que acontece? Parece que você tá carregando uma coisa de Cavaleiro Zodíaco. Então, mas é porque lá no Japão, deve ser fora também, essas mochilas são as mochilas esportivas. A galera que vai participar dos clubes usa esse tipo de mochila, que é quadradona. Eu acho tão feia. Tanto que quando eu cheguei na loja de roupa, eu imediatamente troquei pra uma mochila que é quase igualmente tão feia. Então, o mesmo modelo, são mochilas esportivas. Quê? A gente tá falando de Pokémon. Você não mestre do Pokémon agora? Não, a Amanda não gosta de Pokémon, infelizmente. Putz, mas... Eu tenho 22 anos. É, o que tem? Não, mas... Falou a pessoa que tava jogando o jogo de Star Wars ontem. Caralho, muito bom. Piu-piu. Mas é bom, mas é bom. É bom? Por hora eu fico no bom, não vou me vender. Não, é muito bom. Tão rapidamente. Eu ainda não joguei, então eu não posso falar. Ah, não, é. Eu vou ficar aqui até umas 11h30 e vou voltar pra poder jogar hoje. Que isso, hein? Você é já uma jogadora. Na real, eu tô tendo a melhor diversão do mundo jogando Crash, então, tipo assim... Crash? O Crash? Crash é Bandicoot. Que isso. Bom pra caramba, né? Nunca joguei Crash. Tem que jogar um dia Crash, é um absurdo. Crash é o Mario da PlayStation. Provavelmente. Assim, fez menos sucesso do que o Mario, mas é um ótimo jogo. E essa voz aí? De cachaça. Não sei do que você falou. Então, ótima voz. É que quando eu vou pra Camila, eu fumo que não é uma porca. E aí... Muito. É. Mas e aí? Gente, a Amanda chegou. Já tá rolando? Já tá rolando, sempre rolando. Ah, que bacana, é bom saber que... Felicidade. Mundo agora... É saber que vou formar com vocês, os meus parceiros aqui. É só você que tá feliz com essa notícia. Eu tô relativamente ok já. Eu já aceitei. Não. Tem certas coisas que é... Caraca, deixa eu pedir a pizza quando a gente tá nessa. Mas é, Pokémon. Agora... Quer falar de alguma coisa, Rafael? Pô, eu queria falar de muitas coisas. A felicidade... Olha, gente. Acho que esse semestre foi um semestre muito complicado para todos nós, muito puxado. Justo. Né? Mas estamos aqui pela segunda vez que a Amanda participa, né? Segunda vez, a última vez foi. Futebol, na... Rodrigo foi na época da Copa. Oprimido, se sentiu. Não, mas era a Copa do Mundo, faz sentido. Era a Copa do Mundo, a gente fez a análise. Não, mas dá pra fazer várias análises, se a gente quiser assim. Não! Quer falar Flamengo, do clássico? Flamengo embaixo, né? A pizzaria fechou. Ah, mas a Amanda falou que 11h30 ia voltar. Então ela fechou 3 minutos atrás. É, mas a gente vai se encontrar na próxima vez. Tá, a gente combina depois. A pizza de Chicago. Não tem meses, não tem só meses que eu tô morrendo por essa pizza, mas tudo bem. Eu quase fui pra São Paulo no meio do ano só pra provar essa pizza. Tá, eu queria ter esse tipo de... Isso se chama... Objetivos, né? É, desprendimento, tá ligado? Mas... Enfim, então, do que... Hoje não tem pauta. Eu tenho, tá, eu tenho aqui, umas coisas que eu quero falar. Aí, ó. E algumas a participação da Amanda vai ajudar, porque algumas são de umas séries que ela também assistiu. Eu não assisti a série? Eu acho que não. Eu acho que você não assistiu nenhuma das duas séries que eu quero falar junto com a Amanda aqui. Uma que já saiu a primeira temporada inteira e você talvez... Não sei, acho que você não ia gostar, mas eu acho que é uma das melhores séries desse ano, que é Euphoria. Eu não consigo te ver assistindo Euphoria. Mas você consegue me ver assistindo Euphoria? Consigo. Ok. Você tem um espectro muito amplo de seriados. Você vai do Mandalorian até Euphoria, é muito fácil. Sim, já falei de Mandalorian aqui, por sinal. Eu vi bastante coisa no Tumblr. E eu quero assistir porque aquilo me parecia um Baby Yoda, então... Como sim, é que eu não quero assistir? Esse é o grande plot twist do... Plot twist não, mas essa grande revelação do final do primeiro episódio. Que ele é mandado... Porque ele é um caçador de recompensa, ele é mandado caçar essa pessoa de 50 anos. E aí ele chega nesse berço e ele fala, ué, como assim? Eles falaram que ia ter 50 anos. Ele tá acompanhado de um robô que fala, espécies envelhecem de forma diferente... E aí a câmera abaixa e aí mostra que é um bebê da raça do Yoda, que torna ele o terceiro ser da raça do Yoda que aparece no universo de Star Wars. Mas é... Como é um bebê da raça? Ele é muito fofo. Ele é muito fofo, ele é muito fofo, bonitinho. Olha só, já tem no meu Tumblr. Ele é extremamente fofo. Ele é muito fofo. No segundo episódio, você vê ele andando e é a coisinha mais adorável do mundo. É absurdo. Ele é absurdamente fofo. Essa porra parece de noite falando. Ele parece um gremlin. Exatamente. Ele é um gremlin. Ele é um gremlin. Ele é um gremlin depilado. Exatamente. Ele é fofo. Mas ele é muito fofo. Tanto que uma coisa que eu não... Como eu tentei manter... Não falar desse spoiler quando eu falei de Mandalorian... Desculpa. Não, tá tranquilo. Uma das coisas que eu falei que o segundo episódio ele me lembra muito de Samurai Jack. Ele me lembra muito de Samurai Jack. Ele também me lembra um pouco o Lobo Solitário. Porque é justamente essa coisa que é tipo... É esse cara que tá cuidando desse neném. E ele não sabe lidar muito bem com esse neném. E ele, esse cara é muito fechado e muito sério. Quase não fala. Ou aquele ótimo filme... Perdão de cortar, mas quase um clássico, que é dos três ladrões que tem que ficar com o bebê. Como é que chama? Um solteiro não. Ah, três ladrões no bebê? Que o bebê vai fodendo eles? Uhum. Ah. E aí, no final das contas, eles só são do bem, porque o bebê fez eles ficarem do bem. Muito bom. Clássico, clássico, clássico. Isso aí é sessão da tarde. É, virou na raiz. Mas... Eufória? Sim. É uma boa... É uma ótima série. É uma ótima série. Então, é muito engraçado. Eu tava assistindo o episódio do... This Week with John Oliver, acho que é da semana retrasada. Que ele faz alguma piada sobre Euphoria, que é alguma coisa sobre o Trump, falando tipo, ah, porque eu acho que o Trump deve passar o mesmo tempo que os escritores de Euphoria passam com adolescentes, que é nenhum. E aí ele vira pra câmera e fala, adolescentes, a vida de vocês é assim também? É só sexo e drogas? Porque isso parece muito bizarro. E é, tipo, eu achei engraçado porque foi uma coisa que a Renata comentou comigo quando ela estava assistindo a série, que, tipo, a vida dos adolescentes nos Estados Unidos é realmente... Tem a vida de alguém que é assim? Eu acho que deve ter. Isso tá tão longe do que foi a minha adolescência e do que vai ser qualquer parte da minha vida que eu, tipo, ok, isso é estranho. É. Todo mundo nessa série usa drogas e faz sexo. Eu não sei se isso é uma coisa que adolescente de verdade fazem. Tem muito dessa vibe de Skins, que era basicamente isso. Era de sexo e drogas. Talvez os adolescentes hoje em dia não estejam tanto nessa vibe. Né? É, hoje a gente só é, tipo, muito... Blá, eu tive a adolescência mais chata do mundo, sabe? Tipo, não daria pra fazer uma série sobre a minha adolescência, porque ia ser basicamente eu ficando no meu computador assistindo Naruto. Não ia dar uma série muito interessante. E eu acho que, além de ser uma série muito interessante no que acontece na questão de roteiro, eu acho que tem atuações muito boas. Sim. Todo mundo sabe que é o do ano que vem é da Zendaya. Todo mundo sabe disso. Assim, eu sei que ela tá concorrendo com o cast de Big Little Lies, mas assim... Ela é justo. A Zendaya é a protagonista e ela é a pessoa mais famosa da série. E aí, o resto dos atores são todos pra mim desconhecidos. Você conhece, acho que um deles que participou de Grey's Anatomy, eu acho. Sim, o meu querido Marcus Lohan, saudades. Mas aí eu não conheci nenhum dos outros atores. Mas são todos eles muito bons. A maior parte deles convence muito bem ter 15 anos. Tirando o Nate. Jock, mas e aí tem o Nate, que é o Jock, que é um cara que ele deve ser mais alto do que eu, e ele é extremamente bom. Ele é uma pessoa que eu olhando ele na tela ao lado de outros atores me faz me sentir pequeno. São poucas pessoas que têm a capacidade de eu olhar e falar, tipo, eu tô me sentindo pequeno perto dessa pessoa. É. E ele parece. Principalmente porque, eu não sei se é de propósito, mas a atriz que eles escolhem pra fazer a namorada dele parece ser também muito pequena, então ela tá, tipo, na altura do abdômen dele. E é bizarro. Mas é uma série muito interessante. O Nate, que é o vilão da série... É uma série de Trigger, isso é uma coisa... Ah, não, sim, é uma série que... A Zendaya até falou disso, ela até postou no Instagram dela antes da série estrear, que tipo, ela não é uma série pra todo mundo. Tem coisas aqui sobre uso de drogas, sobre sexo, que talvez não seja legal pra você... Mas se você consegue passar disso, ela é muito interessante. Eu gosto narrativamente do Nate bastante, porque ele é um vilão muito interessante pra série e ele não é o que você espera que ele vai ser no começo da série. E tudo isso é muito interessante. A série, ela termina a primeira temporada de uma forma muito boa, de um jeito que se a série não tivesse feito sucesso, ela tivesse sido cancelada e acabado na primeira temporada, ia acabar muito bem. Mas ela, felizmente, foi renovada pra uma segunda temporada. Falando nisso, Mandalorian também já está sendo gravado a segunda temporada. Witcher foi renovado para a segunda temporada, com a primeira nem. Sério? Eu te falei, Deus, ele foi sexta-feira? Sexta ou quinta que eles renovaram para grandes séries, temporada. Né? Grandes séries dos principais veículos midiáticos. Cada um trabalha como tem. Sim. E, novamente. Eu não tenho muito mais a falar de Euphoria porque já tem algum tempo. Já tem muito tempo. Mas é uma ótima série, vale super. Ótima série. E falando em uma ótima produção da HBO, eu e a Amanda a gente tem assistido His Dark Materials. Eu tô falando, eu tô completamente vendida pela HBO nos últimos tempos. Aham. Ela tá produzindo ótimas séries. Eu vou falar depois de Watchmen. Watchmen também, da HBO também ótimo. Já lançou já? Já tem 4 episódios do Watchmen. Você tá atrasadão em séries, hein, filhão? É. O Fire não costuma assistir. Se não é japonês, o Fire não assiste. Não assiste. Sim, é todo dia encontrando o Fael. Ele assim, não, vou te indicar um anime, mas assim, na moral, esse aí você tem que ver, cara. Esse aí você tem que ver. Que eu, aquela série era boa. Aquela... Qual delas? É, o diretor nu, muito boa. Que eu te falei. Você assistiu. Ah, você falou Netflix. Você me falou disso também, já. Mas... Eu sou tipo aquelas tias da... Que ficam paradas de noite. É pecado falar, né? Não, deixa de ser verdade. Como é que é o nome da religião? Puta que pariu. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Aí tem livrinho. Um totemzinho assim do lado da tia. Tipo, eu sou essa tia. Falo, você... Você quer ouvir uma palavra do anime? Que bom, né? Um dia, talvez. Mas, falando em renovação, anunciaram hoje uma segunda temporada de Metalobox. Eu vi que você me mandou, não respondendo, mas vamos ver, né? Vamos ver se é um anime bom. É um anime bom de boxe, e o Fael é muito fã de boxe. Eu acho impressionante. Mano, se liga, olha só. O anime é o seguinte, tá no futuro, meio cyberpunk, parece, né? Um pouco cyberpunk. Okay. Aí tem um box que eles usam tipo um Gears pra bombar você. Que é Japão, né? Aí tem um. Toda uma maquininha e tal. E tem um cara que ele luta sem. Ele é o Gearless Joe. Ah, ele ganha. Ah, eu não vou contar. Você vai assistir. Um dia você vai assistir. Eu tenho que assistir. Uma versão americana, tá ligado? Se a gente produzir um filme de Justin Futuro, talvez assim. Eu tenho que assistir naquela box. É bom pra cara. Só vi o primeiro episódio. É, então. Como alguém que não suporta esporte, eu adoro anime de esporte. É legal. Mas sabe por quê? Porque, tipo assim, essas histórias de superação me pegam de uma maneira foda, sabe? Tipo assim, por exemplo, faz um filme de futebol, aí o protagonista, sei lá, perde 3 dedos no final, eu fico torcendo, vai, joga assim, uau. Vai, se joga. Tinha um goleiro, acho que era do Vasco ou do Fluminense, que ele perdeu um dedo e jogou... Ele perdeu um dedo durante o jogo? Ele não tinha um dedo. Aí seria uma boa superação. Sim, se ele tivesse perdido durante o jogo, mas... Não, ele foi jogar. Então, ele posso muito agressivo, se isso acontecesse. Isso aconteceu na pelada da história, assim, que rolou... Alguém perdeu um dedo? Não, mas perderam pelos ali no carrinho lá e continuou jogando e tal. Mas... Inclusive, sua perna... Tá baleada até hoje. Tá baleada. Mas o... O que tá me atrai muito. Forte, já vem puxando. Mas e o clássico dos milhões? Aí, tem duas coisas que. Vocês mataram hoje falando isso. Ele não lembra, porra. Não lembro, não. Mas tem duas coisas em anime de esporte que me atrai muito que não tem no esporte: que um é a narrativa. Então, você acompanhar a história daquele personagem, ele entrando no coisa, praticando o esporte e melhorando, se tornando melhor, e as rivalidades que ele faz ao longo do caminho dele. Tudo isso é muito legal. E a forma como algo que é um desenho fictício que pode simplesmente parar por 3 minutos entre alguém pegar uma bola de basquete, pular e colocar ela na cesta, e você pode ter esses 3 minutos que é segundo a segundo, tipo, será que vai aparecer alguém? E tá tudo acontecendo dentro da mente do jogador. Você pode ver o que ele tá pensando e ver o que as outras pessoas estão pensando. Então, por exemplo, um anime que é um dos meus animes favoritos, que é o Hajime no Ippo, que também é de boxe, que é do tipo, tem lutas de boxe que... Cada round que tem 3 minutos na vida real é um episódio de 20 minutos, porque é tudo câmera lenta, e aí eles cortam pros flashback. Amigos dele na plateia, corta pro flashback do inimigo que ele tá lutando, e aí mostra o Ippo, e aí ele cai, e aí tem toda uma coisa da superação dele. Então, essas são coisas que não dá pra você ter em algo que é real. O mais próximo que a realidade poderia ter disso, sei lá, é wrestling, e eu prefiro morrer antes de eu assistir wrestling, porque... Wrestling parece ser o tipo de coisa que o White Trash assiste. Então, eu acabo tendo isso com anime de esporte. Eu sei que em esporte tem um pouco dessa coisa da narrativa, sabe? Eu assisti você assistindo o jogo do Flamengo do Vasco. Agora, e tem toda essa coisa. Como não? Mas eu não sei. Pra mim, times de futebol são... Um time de qualquer esporte, na realidade, são o maior navio de Teseu que existe. Porque, tipo, o que tem do Vasco hoje que é o Vasco que você, quando você começou a torcer, sei lá, 20 anos atrás? O Vasco é instituição. É, sobrou, sei lá, a bandeira, mas assim... Não fala bandeira, realmente. Sobrou o escudo. O escudo, tanto, sabe, tipo... Bandeira, foda. Mas é, então, esse grande navio de Teseu que eu acho muito esquisito, que é tipo, porra, se eu quando eu tinha 5 anos, 21 anos atrás, tivesse começado a torcer pra um time... Nada desse time sobrou, saca? E a nação também, o Brasil, tipo, se for usar essa mesma medida... Você tá falando com uma pessoa que acha a ideia nacionalismo de nacionalismo imbecil. Eu também, então a nação saca? Não existe. Eu, Só a infelizmente ela existe. Mas é toda uma coisa que eu acho patriotismo extremamente idiota. Eu acho que é tipo, o Brasil é só. Acontece ser o pedaço de terra onde eu nasci. Só isso. Patriotismo funciona se tem uma guerra muito foda, tá ligado? Pra afundar o país. Porra, uma guerra. A gente tem isso aqui, pá. Senão, foda-se. Prefiro ter essa ideia mais cosmopolita, sabe? Tipo assim. Sim, de todo mundo. Cidadãos do mundo. Mas não dá porque existe a divisão. Ou Anderson passando aqui. Vai fundo. Não, é foda. As fronteiras invisíveis. Fronteiras invisíveis. Eu tenho um pouco de preguiça. Tem preguiça pra cá. Falando em fronteiras invisíveis e dentro da seara do esporte, fizeram um vídeo muito legal que é: a seleção francesa ganhou a Copa do Mundo. Beleza? Uhum. A França colonizou muitos países da África e outros países. Fizeram assim: e se a seleção francesa não tivesse nenhum imigrante? O que, que seria a França? Sobre seria nada. Praticamente nada. Sim, sim. Tá ligado? Sim. Eu tava vendo isso no Brasil e França do Sub-17. Uhum. Que eu tava tipo assim, galera, esses caras é tudo possivelmente filho de imigrante. Sim. Que tá na França, enquanto tipo o Brasil era, sei lá, o Maicon, que era tipo, porra, nascido em terras cariocas. E isso é muito do futebol europeu no geral. Exatamente, você viu o caso do Tyson, né? Um jogador brasileiro jogar na Ucrânia, no leste europeu. Péssima escolha de vida. Sofreu lá um racismo foda. Um absurdo. Absurdo, né? Assim, e é isso, né? E siga lá a pelota, né? Porque. Ah, mas isso a gente não precisa ir muito longe. Teve um caso de racismo na Série B. É, ou no caso, sei lá, no Atlético Mineiro lá, que o torcedor do Atlético Mineiro chamou. O cara de. Ah, não, o cara deixa agora assim e falou assim. Quem falou de cortar cabelo? Cara que corta meu cabelo é negro. Tipo, como é que eu posso? Filho da puta. Pera aí, ele chegou um degrau abaixo do eu tenho até amigos que são negros. Eu tenho até um cabeleireiro que é negro. É foda. Muito preocupante. Tempos difíceis. Mas é sinistro, cara. Você parar pra pensar que. Assim. Ainda existe isso no esporte, né? É, mas por exemplo, eu tenho uma amiga que ela acompanha futebol normal, futebol coisa, dos Estados Unidos, porque ela... Futebol? Aquela merda que vocês ficam jogando bola pra cima. Mas ela é fã da Marta, e ela acompanha a Marta. Então, por exemplo, agora a Marta tá no Orlando Pride, eu acho. Uhum. E ela, tipo, quando a Marta for pro outro time, eu vou começar a torcer pro outro time porque eu tô aqui por causa dela. E, tipo, pra mim isso faz mais sentido. Isso entra na minha cabeça mais fácil do que torcer pra um time. Porque, tipo, eu sou fã dessa pessoa, eu vou acompanhar a carreira dessa pessoa. Não, isso não existe. Não, é traição. É uma coisa de... Qual que é o lance do time? Você ser Vascão, pô. Eu sou Fluminense. Caiu? Vai cair Fluminense? Vai. Não sei. Vai continuar. Vai nada. E o maneiro é que o time é uma coisa que você escolhe, né? Tipo assim... Depende, eu já fui forçado a ser Vascaíno. Eu tenho certeza disso, mas valeu a pena. Depois do 4x4, filho, valeu a pena demais. Isso é uma coisa que é interessante também, que teve um período da minha vida que eu falava que eu era Flamengo, que minha mãe falava falar que eu era Flamengo. E até um momento que eu parei de perceber que, tipo... Eu não me importo. Então, sabe? Eu acho que é porque você não gosta. Sim, acho que a partir do momento que você acha que esse tipo de esporte é uma coisa interessante, aí tu se apega no seu mundo. Sim, sim. Mas eu acho interessante o arco do meu irmão é que ele também teve essa coisa de ser Flamengo por causa da minha mãe. Uhum. Aí ele começou a fazer futebol na escola e ele queria ser goleiro. Uhum. E aí era na época do Rogério Ceni, ele virou São Paulo. Aí ele passou dessa fase. Quem quer ser goleiro, né? Isso é uma coisa que sempre me surpreende. Eu acho que goleiro é a posição mais interessante do futebol, mas não vai. Fica parado. Porque ele fica parado, ele pode usar as mãos dele, saca? Do tipo, porra, não. Sou o único que faz as mãos dele. Mas aí ele passou dessa fase, aí teve uma fase que ele foi cruzeiro. Uhum. E aí ele foi cruzeiro por algum tempo. E aí ele eventualmente virou Fluminense, ele tava parado já alguns anos no Fluminense. Ele se aquietou até o Fluminense cair. Eu acho que ele vai continuar no Fluminense de agora pra frente, mas eu achei que foi um... Ah, não, minha irmã total se vendeu pro Flamengo por 10 reais. Meu padrasto foi tipo, te dou 10 reais. Essa história é muito engraçada. Eu te dou 10 reais pra flamenguista e ela falou, beleza, eu quero os 10 reais, eu quero os 10 reais. E hoje em dia ela torce bem pro Flamengo, ela gosta de torcer pro Flamengo. Meu Deus. Eu não, o máximo que eu tive foi, sei lá, eu ganhei uma camisa do Cruzeiro da família da parte da minha família de Belo Horizonte. Uhum. E aí eu vi, tipo, meu pai e meu tio queimando a camisa do Cruzeiro no fogão e olhando pra mim, tipo assim, nunca! Você vai ser vascaíno. E deu certo. Aí, pô. Pelo menos, mas deu certo. Torcida boa, saudável, isso aí. Muito saudável, queimar, muito camisa, saudável. Tá certo. Você não pode ser saudável e ser vascaíno. Não funciona, não funciona. Esporte é uma coisa muito bizarra, cara. Mas é legal, mas é legal, cara. Você adora me acompanhar assistindo. Eu gosto porque você fica extremamente. Você sai. Você vira outro ser humano. Você vira. Você vai pro seu limite. Do estresse da Amanda. Sim, como uma pessoa completamente centrada. Aí você tá dando sorte de pegar uns jogos bem movimentados. Assim. Mas então, eu não assisti. Mas não, você ouviu. Ah, não. Mas eu tava sentado basicamente onde você tá. E é como se. Só que eu tava basicamente encostado na parede. A parede tava aqui do meu lado. Pra cá tava o bar. Não dava pra eu olhar pra dentro. Eu tinha que fazer assim pra olhar pra dentro do bar, pra onde tava a televisão. Então eu não vi um segundo do jogo. Eu acompanhei Amanda, Noemi e Lidiane assistindo o jogo. Foi uma experiência mais interessante do que assistir futebol costuma ser. Eu acho que em parte porque, pelo que ele me pareceu, ele foi um jogo que teve muitas mudanças de coisa, sabe? Do tipo, foi um puta jogo. Porque elas foram pra um bar que literalmente atravessar a rua da minha casa. O bar do Vascão ali, só vascaíno ou tinha... Nada, pô, tinha dois vascaínos, mas tava... Tinha Amanda, sabe? Do tipo... Tinha um cara que até cumprimentei, ele falou, o Vasco fazia alguma coisa e tinha a Amanda gritando, o Flamengo fazia alguma coisa e tinha o bar inteiro gritando. Tinha um momento que eu tava pensando, será que a gente vai apanhar aqui? A Amanda que deu sorte, que ela deu a última pirocada, que o Ribamar mete o gol no finalinho. O meu com deles facinha, rapaz. Mas eu cheguei. Ele saiu puto pra caramba, eu tava assim. Finalzinho do jogo. Foda, né? Foi uma coisa que eu cheguei 10 minutos atrasado e já tinha rolado um gol. A Amanda já tava comendo cigarro, saca? Ela já tava tipo. Jogo, pô. Eu não vou esperar isso pegar fogo, eu vou só engolir esses cigarros. É, mas é, pô, é maneiro, cara. Futebol é legal, é bem, bem interessante. Você falou desse lance da narrativa, aí você botou os animes de esporte. Pô, nesse jogo do Vasco, teve o Pikachu. Pikachu. Primeiro confronto, ele tinha perdido um pênalti. Aí nesse jogo, último jogo, o goleiro foi lá mexer com ele. Tipo, é agora. Aí ele foi lá e meteu o gol. E pá, comemorou na cara do cara. Então assim. Tem história pra caralho. Acho que 90 minutos tem uma narrativa que é construída ali. Pode, isso, né? É inegável. Pode não ser narrado do jeito que você quer. Tipo, para do tempo. E Pikachu supera, sabe? Não, pênalti perdido no outro jogo. Eu acho que é por isso que na minha cabeça a ideia de você acompanhar um jogador se torna mais fácil você criar uma narrativa que funciona pra mim. Porque é mais tipo, ah, eu acompanho essa pessoa e eu consigo ver as mudanças, as subidas e as descidas dessa pessoa, não só num jogo específico, mas como uma carreira, mais do que, de novo, um time que eu só consigo olhar e pensar no navio de Teseu. Mas é quão diferente é de, sei lá, um ator? Exatamente. Pra você. Mas eu acompanho atores. Tem... Sim, mas você não acompanha só aqueles trabalhos. Ah, não, mas... Sabe, não é, tipo, isso que... Você tem um gênero que você gosta mais do cinema, e você vai acompanhar independente... necessariamente de quem tá atuando. Ah, não, sabe? Sim, nesse eu entendo, falar, tipo, acompanhar jogadora. Tem muita gente que acompanha jogador. Ah, é? E, porra, tem gente que é louco com jogador. Eu tenho muita preguiça, porque eu não lembro o nome dele. Mas, é. É, eu não sei, sei lá. Eu tenho o... Uma coisa que me dá um pouco... Que depois de... mais recentemente tem me dado muita preguiça de futebol é que eu faço aniversário no mesmo dia que provavelmente dois dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, que é o Neymar e o Cristiano Ronaldo, fazem aniversário no mesmo dia. Eu tô mais surpresa que eles fazem aniversário juntos. Sim, os dois fazem aniversário 5 de fevereiro. São dois aquarianos. E aí eu fico tipo, ah, ok, aniversário. Eles, né? E é tipo, ah, é o aniversário... Meu aniversário é aniversário desses caras. Cris. Insuportáveis, né? Yeah. Falando isso do Brasil, né, cara? Tite cai antes de 2022, né? Ah, tomara que ele... Terça-feira, o Brasil versus K-pop. K-pop. E sabe o que vai acontecer? O Brasil vai ganhar da Coreia do Sul de 2-0. E vai todo mundo falar assim, não, relaxa, acabou o problema, acabou a crise no Brasil, agora... Pode crer. Eu tô torcendo pro K-pop vencer o Brasil. Ah, não, também. Aí a gente manda embora. Tite vai rodar. Sabe quem que é o nome certo pra 2022, né? Tem que botar a pica pra cima. Tá no pro céu, aponta pro céu. Ai, do Vasco. Chegou pro... O único flamenguista que eu gosto na minha vida é o Xenon. Chegou na preleção pra dar aquela Cara, sacudida, Homem Fantástico, velho. Tem Homem Fantástico. Me dê em contexto do que tá acontecendo. Você tem, geralmente solta bastidores do... Isso deve ser mais interessante pra você que o jogo. É. E tá lá aquela conversa do técnico mandando... Essa partida, pá. Aí ele diz assim, ah, okay, que qualquer resultado, ó... Ele pica pra cima, olhando pro céu, batendo aquilo pro caralho. Todo mundo tem que ver. Não tem como, não tem como, não tem como. Aí você se motiva a jogar. Eu barco lá e faz quatro. Ah, isso é faz quatro. Tá ligado? Mas Luxemburgo é o único nome possível pro Brasil ganhar alguma coisa. Pô, fechou. Ótimo homem, que homem. Mas esse foi o bloco de esporte? Esperem mais dois anos pro próximo. Não, vocês perderam o bloco de esporte que não foi gravado no rolê da Jussara. Amanda e Fael. Foi lindo. A gente desmantelou o futebol. Porra, ali foi. A gente fez só aquela fala. Isso foi quando eu tava lá dentro pra falar isso. Se você conhecesse o que acontece, vocês sentiriam nojo. Nojo, se soubesse. Isso foi quando eu tava lá dentro com a Laís e com a Renata. Ah, você fugiu. Foi sempre, né? Ah, não, eu não fugi. Por que acontece? A Renata passou, me cumprimentou. E ela falou, ah, você viu os quadros que a Jussara tem lá dentro? Eu falei, tipo, não. Aí a gente entrou. E esse papo aí. Eu posso falar isso? Pode não. Falar, faz... vai eu, ter eu corto os nomes. Dolphins. Eu corto os nomes. Ok. Mas aí a gente entrou. Mas, Val, peraí. Tem como contar. Não tem como contar a história, não sei. Não, tá tranquilo, depois você me fala. Não, tá, não. Ok. Mas aí a gente entrou na sala da. Jussara. Da Jussara pra ela mostrar os quadros, aí a Laís e o Thiago estavam deitados no sofá. Aí a Laísa começou a conversar com a Renata e eu sentei e fiquei ouvindo as duas conversando porque toda vez que eu tentava falar eu não conseguia. E foi isso. Nossa, foi muito bom. Aí eu fiquei lá dentro por muito tempo. Saudades. Rolê da Jussara. Aquele rolê foi bem legal. Perdeu os vodka russa, cara. Eu tomei 4 shots. O Rodrigo drenou a vodka russa da Jussara. Ele, tipo assim, pessoal. Como um animal. O cara pegou um guinu no meio da sala. A gente descobriu basicamente qual que é a sua bebida. Cara. Exatamente. Vodka russa. Não. Primeiro. Ela abriu, quando ela abriu a voz, eu tava na cozinha conversando com a Renata e com a Laísa também. A gente, por algum motivo, a gente tava lá e a gente abriu e ela falou, tipo, ah, eu falei, nunca provou. Ela falou, então tá na hora de você provar. Eu falei, tá, eu já bebi mais do que eu deveria essa altura do campeonato. Eu sou muito bem no mundo das vodkas. Exatamente. Aí eu tomei um shot, ok. Aí veio mais gente pra provar a vodka, ela foi enchendo o copo de shot de todo mundo, encheu o meu de novo e tá, show. Aí chegou um tal de Rafael, pegou o copinho de shot, encheu até a boca e só conseguiu tomar metade do shot, e aí eu matei a outra metade. Aí naquele ponto eu já tava, só tô tomando decisões ruins agora. Uma delícia. E aí depois chegou o Israel e falou, porra, não tomei vodka. Ele apontou pra mim, Rodrigo, te desafio a tomar um shot de vodka comigo. Eu já tava em outro planeta, saca? Eu já tava em outro plano de existência. A Renata e a Laísa falaram, Rodrigo, não faz isso. Porque eu já tinha falado, tipo, nunca bebi tanto quando eu bebi essa noite, nunca tinha provado vodka, mas ela, Rodrigo, não faz isso. Eu falei, eu tô bêbado demais pra fazer boas decisões. Me dá um shot, Israel. A Renata colocou, quando eu fui pegar o copo, a Renata colocou a mão assim pra tampar. Eu só passei em volta dela, porque a Renata tem 1,50m, então. Uhum. Só fui, peguei e eu virei o quarto shot e aí tudo tava rodando depois daquele momento. Foi foda. Mas, não caí. Não caiu. Não, sou a única pessoa nessa mesa que não caiu. Verdade. Ah, eu adorei. Todo mundo esperava. Adorei cair. Eu adorei a gente no João 23, na segunda-feira. Todo mundo mostrando, sabe? Os resquícios, os marcas de guerra. Assim, meu braço tá zoado. Assim, não, meu braço. Ela tava com um roxaço no braço. Eu tava com um tiro de bala de borracha. Fantástico. Foi muito bom. Cara, se ser professor é isso, eu quero ser professor mais da vida. É, assim, eu não acho que a gente vai ter staff pra poder comprar vodka russa, mas balalaica tá aí pra isso. Exatamente. Inclusive, segunda-feira, a Jussara vai estar lá. Vai. Chega mais cedo pra gente bater papo com ela. Eu adoro contar a Jussara antes da aula dela. Porque eu nunca faço nada que eu deveria fazer. Ela foi, tipo, esse semestre eu e a Amanda, né? A gente fez estágio junto, né? Praticamente. Uhum. Né? Foi muito maneiro, cara. A Jussara é uma ótima profissional. Sim. Aprendi muitas coisas. Sim. É muito bom. E a gente cria identidade com a turma, velho. Sim, sexto ano. Ah, ele vai chorar, vai chorar. Sexto ano. O moleque do sexto ano. Falei, cara, primeiro dia que eu cheguei lá, primeiro dia, caralho, uma barulhada, velho. Insuportável. Último dia, tava todo mundo igual o programa do Gugu, já chorando. Tava... Mas então. Foi o que aconteceu com o nosso sétimo ano, antigo sexto e até. Foi o que aconteceu com a gente, porque a gente também fez o estágio 1 no segundo semestre. Aí quando a gente voltou semestre passado, a gente falou, ah, a gente vai acompanhar o sétimo ano, que foi o nosso sexto ano, ano passado, sabe? A gente vai continuar com essa galera, sabe? Tipo, uma das. Foi aquela turma que eu ficava mais, tipo assim, não, Jussara, eu gosto muito dele, deixa eu fazer isso com ele na. E sabe, tem uma aluna que a Amanda entrevistou, que ela me mandou, ela falou, porra, entrevistei tal aluna. Eu falei, tipo, caralho, ela é muito legal. Eu, tipo, porra, ela é muito legal. Sim, foi péssimo, porque eu perdi 50 minutos que eu devia ter entrevistado 3 pessoas só conversando com ela. Ótimo. E, porra. Mas é isso, imagina num estágio, imagina quando você for professor, a última turma me acompanhar. Você ter a sua turma mesmo, né? A gente é estagiário, a gente tá ali só, né, por um tempo, tá? Mas o professor tem... Ah, a Bia e o Sara chorando, foi uma coisa muito foi pesado, velho. No final, eu nem lembro o nome da menina, tipo assim, você também é seu último dia? Aí eu, sim. Aí eu me dou um abraço, ah, cara, tomei dois abraços. Sim, teve um que perguntou se eu voltasse mais que vem. Eu falei, você acha que eu tô aí, parceiro? Muito bacana, muito bacana. É, quando a gente apresentou o nosso último trabalho semestre passado... E a turma foi uma zona. Essa garota que a Amanda entrevistou, ela veio pra mim e falou: oh, desculpa pela minha turma, eu sei que a gente faz muito barulho, mas é assim. Eu sei que é difícil pra você, então desculpa a gente. Eu fiquei tipo, porra, desculpa, você é incrível. Cara, acho que tá tranquilo. A gente fez um trabalho que envolvia Oriente Médio, e aí eu levei umas das minhas histórias da Miss Marvel. Uhum. E aí foi toda uma coisa e tal. Aí eu mostrei as revistas que a gente tava falando, uma super-heroína que ela é descendente de paquistaneses, ela é muçulmana e tal. Aí uma garota, ela veio perguntar, ah, não, onde você comprou? Eu tava, ah, eu comprei na Amazon e tal, isso na sexta-feira. Na segunda-feira ela falou, ô, esse final de semana eu entrei na Amazon, que nem você falou, e comprei as HQs. Eu falei, porra, essa é a coisa mais legal do mundo. Ah. Mas é esse tipo de coisa que vale a pena, essas caras. Valorizem os docentes, galera, os professores, os alunos. Elas fizeram É uma atividade que até a Charlene faz, né? O TBL. Poxa, queria se amarrar. Pera, deixa eu colocar aqui um timestamp só pra Charlene. Amanda e Charlene. Vamos lá. Tudo começou no dia. Ah, é. Eu sou completamente apaixonada por ela. Você tem que fazer uma matéria dela semana que vem. Se ela dá linguística semana que vem, eu pego contigo. É nóis. Só felicidade. Ela é foda. Eu tô vendo que enquanto a Amanda estiver na área, eu já tava. Por que a Charlene vai dar esse mestre? Eu vou pegar. Já fiz literatura grega? Foda-se, vou fazer de novo. Faz de novo. Então o meu cara tá assim, para de vir na minha aula. Eu falo, nunca. E é engraçado porque eu dou aula pra duas meninas da Letras, né? Aí eu comento que vocês gostam da Jussara, né? É verdade, né? A Jussara é mó classuda, né? A Jussara não, a Charlene. A Charlene é mó classuda, né? Ela é, cara. Ela é... Ela, como é que ela é? Ela é de meia idade, imagina? Perfeita. Ela é imagina... imagina um ser transcendental, mentira. Ela é... Tá, senhora. Não. Ela tem uns 30... Ela é uma milf. Ela definitivamente é uma milf. Isso aí não é nem debatível. Ela é uma puta milf. Você tem uma foto dela. Só tem aquela foto de qualidade, que dá até pra ver os pixels da foto. Mas ela é tipo uma mulher de 30 e poucos anos, imagino eu, né? Imagino, eu também não sei. Loura alta. Ah, tem cara de classuda. Tem cara de sapato, infelizmente não é, mas aí a gente vive com o que tem. Mas ela é ótima. Qual a diferença? Porra, ela é aquela pessoa que tem uma pose de acadêmico, que você vê o que é um ser... Enfim. Eu falei pra ela, faz registrar, eu falei com todo mundo sobre a Charlene. A pessoa ficava 5 minutos conversando comigo e falava assim, não, deixa eu te falar sobre uma coisa, a Charlene. Falei pra todo mundo, falei pra Laísa, falei muito com a Laísa sobre a Charlene. Ah, não, mas a Laísa já tem interesse nessa matéria. É. Desde a primeira vez que eu falei com ela, antes da gente começar a ter as aulas, eu falei da matéria. E ela falou, porra, isso parece muito legal, porque como ela estuda história da arte muito, e ela estuda de século XIX, que era... Imagina esse encontro. O quê? Numa aula da Charlene, Laísa, dando... Falando de pinturas. Se você observar quadros, sem nada. Nossa, seria uma péssima historiadora da arte, você vai. Somos dois. Mas... vamos... His Dark Materials. Ah, ok. A gente entrou numa elipse bacana. Sim, sim. His Dark Materials, que é baseado na, nos livros Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Uhum. Que deve ser mais famoso por causa do filme A Bússola de Ouro. Tem na Netflix. Ótima atuação da Nicole Kidman. Eu vi na época. É a Nicole Kidman. Ela é a Vila. Marissa Coulter. Coulter? É. Coulter. Série da HBO. Série da HBO e da BBC. Série da HBO, co-produção com a BBC. O que é ótimo pra mim, porque ela passa primeiro na BBC no domingo. Tá bom, Rodrigo. Aí eu baixo. É uma série que acontece isso. Deixa de ser chato. Deixa eu aproveitar. Ganhei de você em Westworld, em Euforia e... Não, porque você não assistiu Euforia. O último episódio só que eu não assisti, que eu dei muito rápido. Ah, não, mas você não assistia quando passava na sala. Da sua... Ah, eu não podia assistir por causa das crianças. Ferra, tá. Mas deixa eu aproveitar uma série que eu tenho. É bom, né? E eu nem assisto antes de você. Eu espero começar a passar na HBO pra gente assistir, entre aspas, junto. Mas... Puta elenco, porra! Puta elenco. A Lyra é a Daphne King, que é a X-23 de Logan. Uhum. Cara, que atrizinha incrível! Ela é bonitinha, né? É muito interessante ver ela saindo da Laura... em Logan, que ela é um bicho do mato. Uhum. Ela mal fala durante o filme todo pra Lyra, que é super bonitinha, super... Criança chata, né? Ela é criança enxerida, meio chata, sim, mas sim. Assim... Adorável. Então, James McAvoy, cada vez mais delicioso. Com um toque de um pouco do cabelo, um toque do cabelo levemente grisalho, que é 10/10. Uau. E ele... Cara, ele tá se divertindo muito atuando, sabe? É bom, ele é fã, né? Ele é fã da sim, saga. Sim. Então, pra ele tem esse termo em inglês que é o chewing scenery, que é quando um ator tá sendo bem exagerado e ele tá mastigando tanto do cenário daquela série que é fantástico, porque sim. Ele tá... Sério que me fez perceber... Teve alguma coisa esses dias que me fez perceber como que eu gosto mais de atores quando eles estão fazendo isso... do que quando eles estão fazendo uma atuação mais sutil e mais coisa. Eu adoro... Você gosta de uma cara que tá... Uma cara que foi assistindo Watchmen com o... Mas o Watchmen, eu nem acho que é um exagero. A série em si é um exagero. O Jeremy Irons, ele tá mastigando tela verde de cena. Sabe, tipo, ele tá comendo o cenário todo de tanto que ele tá... loucaço na série, e isso é tão divertido, é tão legal ver. E eu acho que por isso eu gosto tanto do Nicolas Cage, porque é isso que o Nicolas Cage faz. Eu não sei, vocês viram o filme que o Nicolas Cage tá pra assinar pra sair ano que vem? Não, cara, acompanho o Nicolas Cage assim. Não, é porque eu vi a notícia e eu parei pra ler. Nicolas Cage, ele tá pra assinar, ele ainda não foi confirmado, fazer um filme em que ele atua como Nicolas Cage. Oh, Deus. Ele tá louco pra conseguir um papel no próximo filme do Tarantino. Ele tá tentando reatar os laços com a filha adolescente dele que ele deixou o tempo passar, e eles se distanciaram, ele quer voltar. Isso é na vida real? Não, isso é o personagem dele. Ah, ok, porque eu fiquei ok. O personagem dele tá atrás do filme Tarantino, quer reatar as relações com a filha. Então ele vai fazer uma autobiografia. Ele tá morrendo de dívida. E aí ele tem que participar do aniversário de um milionário mexicano que é muito fã dele. É uma autobiografia. E aí ele se torna amigo de um cara da CIA que descobre que esse milionário tá envolvido com um cartel de drogas. Porque ele é mexicano. E enquanto isso, ele tem diálogos em que ele tá discutindo com o Nicolas Cage dos anos 90 na cabeça dele. Sim, menor, que tá reclamando que ele não é mais a estrela que ele era nos anos 90. E esse é o filme perfeito. Eu preciso desse filme na minha vida. Eu preciso desse filme... Você e mais três protagonizado pelo... vencedor do Oscar de melhor ator de 1998, Nicolas Cage. Jeez. Ok. Eu preciso muito desse filme. Eu não sei por que ele ainda tá atuando, sabe? Já tá aí, você tá rico. Eu não acho. Segue sua vida. Ele perdeu muita coisa por causa de sonegação de imposto. Ele tinha uma casa mal assombrada em Nova Orleans, teve que vender a casa. Mas ele ainda tem o mausoléu em formato de pirâmide de Nova Orleans dele. Ele gosta muito de Nova Orleans. Eu acho que ele teve que vender a edição número 1 dele de Super-Homem, que ele tinha, Porque ele é muito fã do Super-Homem. Na verdade, ele ganharia qualquer coisa só com a foto dele como Super-Homem. Eu acho que o filho dele chama Kal-El. Eu tenho quase certeza que sim, você esperava o quê de uma produção? Ainda bem que esse filme não foi, né? Eu fico muito triste que esse filme não existe. Ele tá em algum lugar perdido na Deep Web, porque... O mundo seria um lugar melhor. Eu duvido. Se esse filme tivesse aí. Eu duvido. Aquilo poderia ser a derrocada final do mundo, do universo de super-heróis. Resident Evil Dark Matters é bem interessante. É uma série... Você não falou de Rich Wilson, achei que você fosse... É, não, é porque a gente entrou nessa tangente dos atores que... A gente falou de Nick Cage, a gente não entrou no... Ah, não, é porque eu falei do James McAvoy, que ele tava super exagerado, que o Jeremy Irons tá fantástico em Watchmen. E aí, no His Dark Matters termina os três personagens principais, pelo menos do primeiro livro. Eu li o primeiro livro em 2006, eu acho, que foi quando saiu o filme. E foi logo depois que acabou Harry Potter, e tava naquele momento, tipo, qual vai ser o próximo Harry Potter, não sei o quê. Eu não lembro de nada. Eu não li os livros. Pra mim, esses livros foram Percy Jackson. Eu li o primeiro, eu li uns dois capítulos do segundo e larguei pra lá. Mas aí mais tarde, eu fiquei um período sem ler. No terceiro ano, quando eu tava pra ir pra minha excursão pra Campos do Jordão, eu falei, porra, são tipo 6 horas de ônibus, eu vou comprar um livro. Aí eu acabei comprando 2 livros, porque desde 17 anos eu sou quem eu sou. E aí eu comprei esses 2 livros despretensiosamente. Um era O Ladrão de Raio e o outro se chamava Guerra dos Tronos. Isso foi antes da série até. A série passou no final de 2011, que foi o final daquele ano. Então eu comprei, aí quando eu tava organizando a minha mala, eu falei, porra, esse livro é grande demais, eu não vou levar ele, vou levar só o Percy Jackson. Acabei que eu não li na viagem, óbvio. Eu sempre levo livros pra viagens, nunca leio livros na viagem. Eu sou bem diferente de você, eu adoro ler livros de viagem. Mas sei lá, agora que eu tenho um Kindle, eu tenho uma biblioteca pra andar comigo, que é mais leve que quase qualquer livro que eu já li, então isso torna levar as coisas pra viagem mais simples. Mas então, eu tô com muita vontade de começar a ler os livros do His Dark Materials. Porque eu tenho um amigo que ele leu na época e gostou muito. Eu sei até o final dos livros, porque ele me contou na época e contou depois. E é super de RPG. Se eu falar pro Fael, é um RPG japonês, se ele parar pra pensar, ele sabe o que acontece no final. Porque é o que acontece no final de todo RPG japonês. Todo mundo morre? Não, pior que... É positivo? Não, cara. Você é um saco, porque eu não sei como é que funciona, o que acontece no final. Mas eu tô sendo enigmático pra não te dar um spoiler do que acontece. Eu já vi bastante coisa na... Mas... E aí tem a Ruth Wilson como a mesma... Coast? Eu acho a cara Coast? Dela muito bizarra. Eu não tô ofendendo. Sabe quem que é a Ruth Wilson? Eu amo a Ruth Wilson. A cara dela é bizarra e eu digo isso do melhor jeito possível. Não é elogio. Eu conheci a Ruth Wilson quando eu fui assistir Luther. Eu comecei a assistir Luther por causa do Idris Elba. Eu continuei assistindo Luther por causa da Ruth Wilson, dando que ela para de participar da série depois da terceira temporada. Eu nunca vi a terceira temporada. Ela tem uma cara mais normal na vida real, por isso que eu vou procurar em Resident Evil. E aí é muito interessante porque no Luther ela faz uma psicopata e ela faz meio que uma psicopata no Resident Evil Materials. Ela tem cara de psicopata. Então eu tô tipo, porra, eu tô aqui pra isso, pra ver você sendo uma pessoa cruel. Ela é uma anti-heroína. Tem coisas pra... Mas o que a gente viu dela nesses 2 episódios da série é ela sendo uma pessoa duvidável. Sim. Tanto que a cena... A série, eu tudo era baseado no filme. No filme, a personagem da Nicole Kidman é só uma vilã. Por isso que tem muita gente que reclama do filme. Sim, tanto que... é super... Uma coisa que... Porque tem um... Saiu uma série de... E vai aparecer na série, ainda não apareceu, o Lin-Manuel Miranda. E isso é uma surpresa, né? Porque... Não é uma surpresa. Ela tem um ar meio maléfico, eu acho. Mas... E aí o Lin vai aparecer. Aí eu tava assistindo... Vai aparecer ursos, né, então? Sim, tem todo o lance dos ursos, que eu não sei exatamente. Mas o lance desse universo é que a sua alma, ela é externalizada como um animal. E aí uma coisa que eu tava vendo, porque saiu no YouTube entrevista com a Daphne King, com a Ruth Wilson, com o James McAvoy e com o Lin, deles falando um pouco dos personagens deles. E uma coisa que a Ruth Wilson falou que eu não sabia é que o macaco dourado não tem nome. Porque... essa é uma forma de demonstrar como que a Miss Coulson ela é fria, sabe? Tipo, esse bicho não precisa de um nome, ele é só um bicho. Uhum. E essa é uma coisa que eu acho muito interessante. Aquele macaco, ele é aquele macaco dourado bizarro. A cena dele atacando o Pan. O eu nunca lembro o nome combinado dele, mas enfim. Dele atacando o Diamond da Lyra é uma cena muito boa. As duas estão atuando muito bem. Eu tô gostando bastante da série. Eu tô me segurando pra não começar a ler os livros. E eu emprestei o primeiro livro pra Camila. Porque parece ser o tipo de leitura adolescente. Infanto-juvenil bacana. Infanto-juvenil que ela vai gostar. Sim. É uma ótima série. Legal. Eu tô gostando bastante. Normalmente eu não esperava nada diferente disso. Eu tava meio preocupado porque o diretor é o diretor... O showrunner é o diretor de Lemis, que também é o diretor de Cats. Ok. Onde é que tá a crítica aí? Cats. Ei, a gente ainda não viu Cats. Não. Parece uma coisa bizarra, parece. Eu vou assistir com toda certeza do mundo. Nossa, parece, parece, sabe, êxtase se fosse um filme. Mas é isso, o musical de Cats é... êxtase dentro da Broadway que nunca vai sair de lá. Mas é fantástico, então... E Les Mis é ótimo, gente. Qual é o problema de Les Mis? Que tem 3 horas e o Jackman canta? Possivelmente. Mas vale a pena. Falar nisso, eu tenho que assistir o outro musical do Hugh Jackman por causa da Zendaya. Ai, eu tenho preguiça. Ele canta mal. Ele canta mal? Ele canta mal, ele se esforça, mas ele canta ele mal. Tenta. Mas ele tenta. Eu lembro de que na época eu gostei dele cantando. Não, eu... Por incrível que pareça, eu gosto muito do... Russell Crowe? Russell Crowe. Eu lembro, todo mundo critica o Russell Crowe, né? Acho que eu achei ok também. Acho fantástico a atuação dele. Mas o Hugh Jackman é tipo... Sabe aquele ator que quer ser ator de musical? Mas ele, e ele você consegue, você tem uma base, um potencial vocal, ou uma... Como é que chama? Sei lá, uma estabilidade na voz que dá pra você fazer isso. Não quer dizer que sua voz é boa. Mas eu acho que ele era da Broadway antes dele virar famoso por causa do Wolverine. Sure. Todo mundo na Broadway tem que cantar. É meio que uma obrigação. Então, o que você vai fazer na Broadway? Assim, apesar de ter muitas pessoas que não gostam de como o Lin-Manuel Miranda canta. Eu adoro o Lin. Eu faço parte dessas pessoas. Eu não tenho problema. Eu não tenho um problema. Assim, o que eu ouvi do Lin é Hamilton. E rap é um tipo de música que você fala e canta. Uhum. Então, dá pra você... viver nesse meio termo, mas se você falar que a voz do Lin é uma boa voz, não é uma voz de estrelato. Sabe quem, pra mim, na minha humilde opinião, o melhor cantor de Hamilton? Chris Jackson. Não lembro o nome dele, Washington. Chris Jackson. Cara, eu gosto muito das vozes meninas de Hamilton. Não. Cantor. Cantora, aí é a... Eu sigo ela no... Eu sigo ela não sei se é Eliza ou se é a... Ah, tem um nome que meio parece francês. Peggy. Não é Peggy. Cara, tem 3 mulheres, a gente citou 2. Falta uma. É a mais velha. Que achei esse nome da irmã mais velha. Angélica. Canta sim, bacana. Sim. Todas elas cantam muito bem. Sim. Não, elas cantam. Sim. É porque, sei lá, eu não gosto tanto de Burn pra ouvir. Porque Burn, putz, Burn eu choro é muito triste. Exato, Burn até hoje. Por isso que eu não coloco o Burn nas minhas playlists. Burn e... Quiet Uptown me destrói. O Spider-Man me mata, cara. Eu acho que eu já falei isso nesse podcast, mas a primeira música que eu ouvi esse ano, saindo do Réveillon, foi... Eu coloquei aleatório do Hamilton. Muito aleatório. E começou a tocar Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story. Eu andei um quarteirão da casa onde eu passei o Réveillon até a minha casa... chorando ouvindo Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story. Porque essa música também, em certos momentos, ela me destrói. Principalmente quando a Eliza fala do orfanato. Quando a Eliza fala do orfanato, eu quebro. Saca, tipo, porra. Assim, eu não sei se vocês já indicaram Hamilton no podcast. Eu acho que não tem um podcast que a gente não fala de Hamilton. É muito bom. É ótimo. É pesado. Está aí. Até 2020 ainda sold out, né? É muito bom. Mas o cast já tá muito esse cast agora... Eu nunca vi nada dos casts que não são cast original, então eu não sei. Eu sou meio chato. Tem qualidade, mas sei lá, estranho. A gente fica meio chato. Hamilton seria um CD, que, sabe, pra ter um CD, seria o CD de... Sabe, eu já procurei na internet lugares que vendem o CD... De Hamilton, eu não sei. Achei. Você ia querer ter, sei lá, o LP de Hamilton. LP, bolachão. Mas sabe que Hamilton vai ser pra gente o que é uma coisa que existe muito nos apreciadores musicais, que a versão filme que vai acontecer eventualmente, a gente tem que lidar com isso, A gente vai ter mil e uma críticas. É tipo Rent. Rent, por exemplo, todo mundo detesta a versão do filme. Eu acho ótimo, porque eu assim, nunca assisti a versão chata. E eu tenho que, ouvir Redstone. Eu preciso ouvir Redstone. Tem uns três episódios que eu tô falando de Redstone aqui. Mas é mesmo, tipo, eu duvido que, sei lá, se você for ter alguém do cast... Eu não acho que eles vão conseguir todo mundo cast de Hamilton pra poder interpretar. E aí você perde muita coisa. Você tá falando de uma série de 3 horas que você vai perder. Existe, o Lin já falou que existe uma versão gravada antes deles abrirem, que um dia vai ser lançado em DVD, espero que em Blu-ray, que eu espero possuir isso um dia. Ah, não, aí tem mil fatores. Você não pode... Hamilton é inteiramente cantado, não tem como você fazer isso numa narrativa... De filme. Ah, mas Les Mis é um filme que é todo cantado. Todo cantado não. É sim. Todo cantado não. Não? Não, todo cantado não. Falou com muita convicção, então. É que eu só vi Les Mis uma vez, eu tenho que rever. Mas eu lembrava de todo cantado. Ah, não, também. A melhor parte é a música, mas todo cantado não. É muito difícil fazer isso, porque. Porque eu lembro de até ser estranhado, porque antes de Les Mis, minha referência pra musicais era Disney e Moulin Rouge. São filmes que as pessoas falam. Normalmente aí tem o momento da música e o momento da música. O Les Mis não tinha essa divisão do momento da música. Era todo mundo cantando o tempo todo, que era, tipo, isso é estranho, mas eu acho que eu tô gostando disso, eu não sei. E eu chorei muito no final. É isso que eu lembro de Les Mis. Mas... Só pra terminar as séries, deixa eu falar um pouco de Watchmen. Nenhum de vocês assistiu, eu acho. Algum de vocês já leu a história de 12 edições do Alan Moore e do Dave Gibbons? Não, só eu também nunca. Eu só vi o filme. Eu vi o filme 2 vezes. Eu vi o filme quando ele saiu. Eu não sei se eu vi no cinema ou não. E eu vi ele uma vez antes de sair Dark Knight Rises. Porque eu tava tipo, ah, vamos ver esses filmes sérios e tristes da DC. E aí eu vi a versão estendida, que tem 1 milhão de horas. E é isso. E é esse meio que o parâmetro que eu tenho. Sabe? E eu sei que a maior diferença é o final. Que no final do filme o Ozymandias usa os poderes do Dr. Manhattan pra destruir parte de Nova York e ele ser o inimigo em comum que uniria os Estados Unidos e a Rússia. Nas histórias em quadrinho ele cria um alien Lula em forma de vagina que mata e destrói as pessoas e tal. É uma mudança que, como alguém que nunca leu os quadrinhos, eu acho que ela faz um pouco de sentido. Ia ser bizarro se ele só aparecer... Porque o Ozymandias já não é um personagem que aparece muito. Se ele aparecesse, tipo, criei esse alien bizarro, então, tipo, a gente já usa o nosso alien bizarro pelado pra destruir as coisas. A série é uma continuação direta do quadrinho. Direta não, porque ela é o que aconteceria no ano 2019 do universo de Watchmen. E ela é muito interessante porque ela trabalha com as coisas... A série começa com um evento que aconteceu de verdade em 1921 em Tulsa, Oklahoma, que foi um massacre que é promovido principalmente pela Ku Klux Klan à população negra de Tulsa, porque Tulsa ali na década de 10, início de 20, ela era chamada até de Black Wall Street, porque os moradores negros estavam conseguindo muita proeminência financeira. E aí o que a gente branca foi fazer? Foi matar as pessoas negras que estavam conseguindo sucesso. E aí a série abre com isso. E ela é protagonizada por uma mulher negra em 2019, que é a Angela, não lembro o sobrenome dela, interpretada pela Regina King. Gigante. Eu não conhecia ela antes desse... Você não conhecia nada, sabe, da Regina King? De nome, não. O que ela fez? Grandão foi Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, nunca vi tudo. Ah, ela também é a única pessoa negra em Todo Mundo em Pânico. Eu acho que é. Não, é outra atriz. É outra atriz negra. Mas eu acho que era... Porque alguém comentou isso em algum podcast que eu tava ouvindo sobre o Watchmen. E a série tá sendo... quem escreve e tá sendo showrunner dela é o Damon Lindelof, que é uma pessoa polêmica. Porque ele fez Lost, ele fez The Leftovers, que eu nunca vi, mas as pessoas falam que é bom. Mas tem toda a coisa de que ele é muito da escola J.J. Abrams de fazer puzzle box. E essa série tem bastante disso. Tanto que o personagem do Jeremy Irons só é revelado quem ele é no terceiro episódio, mas é muito interessante porque... Tem um podcast oficial da HBO com o Damon Lindelof que ele fala, tipo, ah, todo mundo meio que sabia. Tanto que na última Comic Con, quando eles foram montar a lista de quem é quem, eles falaram, o Jeremy Irons é quem você acha que ele é. Porque todo mundo já tinha uma ideia de que ele era o... Como é que é? Ozymandias. O Ozymandias, que é o... Na verdade, erramos os dois. Andrew Veidt. Ela fez Todo Mundo em Pânico, nem Todo Mundo em Crise. Ela fez Todo Mundo. American Crime. Estranho. Qual podcast que eu vi que as pessoas falando que ela fez... Enfim. Eu tinha ouvido alguém falar... Foi... Não sei se foi no Waypoint. Porque o Patrick tá falando de... Tanto faz. Eu não conhecia ela. Mas se passa... E aí a premissa da série começa mostrando a história de Tulsa. E aí... O que acontece? Tem a polícia. E é uma polícia extremamente violenta e mascarada. Porque... Uau, isso me parece tão... Não, sim. Mas não. Porque parece que alguns anos antes da série teve um... Existe a Sétima Cavalaria, que são pessoas que usam a máscara do Rorschach, e eles são supremacistas brancos. E aí teve um dia que eles conseguiram mudar o endereço de toda a força de polícia de Tulsa, e eles atacaram, eles fizeram um ataque em massa às famílias dos policiais em Tulsa, mataram vários policiais, e aí o senador de Oklahoma declarou uma lei que todos os policiais podem usar máscara para eles não serem atacados pessoalmente, para ninguém saber quem eles são. Isso torna eles uma polícia extremamente violenta. E aí é muito interessante esse contraste, principalmente mais nos dois primeiros episódios, que é do tipo, tem esses supremacistas brancos e eu odeio eles. E tem essa polícia extremamente violenta, fascista desse lado, e eu também odeio eles. Eles estão numa guerra um contra o outro e eu só quero que eles se matem, e essa é uma relação estranha. E ela é uma série muito cínica em certo ponto, que é um problema que eu tenho com a... Eu tenho ficado com muita vontade de ler a HQ também, mas em parte eu não gosto do Alan Moore porque eu tenho preguiça dele, porque ele é um velho chato. Parte eu tenho preguiça porque o Watchmen parece ser muito cínico de forma geral. E a série tem um pouco disso, mas ela tem sido muito boa nesses 4 episódios que saíram. Eu tenho gostado bastante. Mas essa coisa. E eles estão aos poucos mostrando mais coisas relacionadas às histórias ao quadrinho, sabe? Tipo, apareceu a Sylvie Specter, que ela é uma outra atriz famosa que eu não conheço. Aí eles citaram, eles já citaram algumas vezes o Dr. Manhattan e o Coruja. Ele mas não apareceu ainda, não? Não, ainda não. Porque ele tá no trailer. Ele tá no trailer? Eu não, o que apareceu é, aparece dentro, numa TV uma filmagem de Marte, que é pra onde ele foi. Ah, sim. E aí tem um ponto azul na filmagem que aparentemente é o Dr. Manhattan, mas não sabe exatamente. É muito interessante que nesse universo tem umas cabines telefônicas que você pode mandar uma mensagem pra Marte, que é quase como se você estivesse rezando. Então tem essas coisas. É um universo com uma tecnologia estranha, que a polícia, eles têm aquelas naves que o Coruja tem, mas não existe celular, eles ainda usam pager. Então a forma como a série visualiza a forma que a tecnologia mudou ali dos anos 80 pra cá. É interessante. Igual em Watchmen, por causa do Dr. Manhattan, os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã, e agora o Vietnã é um dos 51 estados dos Estados Unidos. Então, tem essas coisas que são interessantes. Eu ainda não sei exatamente pra onde a série tá indo, mas eu assistiria só o... Só o Jeremy Irons sendo completo. Porque as cenas do Jeremy Irons, ela tá lentamente tendo algumas pinceladas de que ela vai ter alguma ligação com outros pontos da série, mas no geral ela acontece toda separada, em que ele tá aparentemente preso em um castelo, e aí ele tem o Mr. Phillips, que é o mordomo dele, e a Mr. Rorschach, que é a... Feminino de mordomo, a mordoma, não é mordoma, governante. Governante dele. E ele tá completamente louco, sabe? Parte de mim acha que o ponto do Ozymandias nessa série vai ser o que acontece quando a pessoa mais inteligente do mundo fica esclerosada. Eu não sei se é pra esse lado que eles estão indo, porque no começo parece que ele só é maluco por ser maluco, mas agora, conforme a série tá passando, parece que ele tem um plano e tem coisas acontecendo. Tô muito curioso pra ver o que vai acontecer dessa série. Mas, assim, entre Euphoria... E essas três séries, Euphoria, His Dark Materials e Watchmen, são produções da HBO. fantásticas, mostrando que HBO não é só Game of Thrones, que foi um desastre. A HBO já tá consolidada tem tempos. É. E graças a Deus a gente vai ter uma frente pra Disney Plus. Se tem uma coisa que esse episódio de hoje me mostrou, é que eu tenho que assinar a HBO. Você tem que assinar a HBO Go. Você cancelou seu HBO Plus Game of Thrones? Não, eu esqueci a senha dessa porra. Não é possível que você não tenha HBO Go, que você esqueceu a senha. Não, é porque eu tinha senha, aí eu fiz uma merda lá, esqueci, tem que fazer todo um processo. Mas quando eu tiver de férias, eu vou assistir essas séries que vocês falaram aí. E falando em crossovers universais, His Dark Materials trabalha muito bem nisso de, tipo, tem um momento que eles vêm para o que seria... O que parece a nossa realidade. A nossa realidade. E essa é uma coisa que é muito interessante, porque eu não lembro disso. De novo, eu lembro muito pouco dos livros, que é uma das coisas que está me fazendo mais vontade de ler o livro. Porque eu não... Pra mim, só acontecia alguém pulava de um universo pro outro no final da Bússola de Ouro para a Faca Sutil. Tanto que eu lembro da Lyra no nosso mundo, no começo da Faca Sutil, mas eu não lembrava dessas coisas. Então eu não sei o quanto que a série tá mexendo com coisas de tipo, a gente... Não só tiveram os três livros, mas tiveram alguns outros materiais de suporte que o Philip Pullman lançou ao longo dos anos. Tanto que um deles saiu ano passado, eu acho. Mas não era nem um livro, era meio que um desses contos. Tipo a J.K. Rowling lança coisas sobre Harry Potter. Ele lançou um que falava especificamente sobre a Oxford. Tanto que o conto chama Oxford da Lyra. Porque a Lyra, ela cresceu na Universidade de Oxford. Na faculdade de Jordan, dentro da Universidade de Oxford. Eu não sei exatamente como isso funciona. Mas... Então... O campus Governador Valadares. É, eu não sei. Eu acho que é na cidade. Eu acho que é uma coisa que, tipo... O campus de Jordan é tipo o CH da UFJF, sabe? Tipo, é uma parte. É uma faculdade de uma coisa específica que eles estudam universos paralelos. Não, porque isso é um crime. Eles gostam muito de falar o termo imunidade escolástica. Sim, e, tudo pela ciência. Eu acho a palavra escolástica muito engraçada. Mas escolástica não tem a ver com a igreja? Não, tem mais de um significado. Você pode ser escolástica medieval, não é? Não sei. Porque a escolástica eu conheço essa daí, desse conhecimento. É porque eles, como universidade, eles têm um... Porque o magistério... A soberania da casa. O magistério... A Gisela falou, Aham. É porque nesse universo... Eu super presto atenção quando a Gisela tá dando aula. Mas... Liberdade de cátedra. Sei que lá de cátedra é legal também. Sim. Você pode falar... Você tá ligado? Você quiser. Você formado. É porque nesse mundo alternativo, que é uma coisa meio vitoriana, tem o magistério, que é basicamente a Igreja Católica. Eu não vou nem falar Igreja Católica do mal, porque a Igreja Católica já é do mal. Então tem basicamente a Igreja Católica. Eu só... confio, eu também. Bom, mas você viu o que o Papa falou esses dias? Acho que ele não é tão do mal, não. Ah, mas o Papa tá fazendo piada estante pra tentar melhorar a imagem da igreja. Ah, cara, hoje em dia a Igreja Católica tá longe de ser os próprios católicos que seguem, tipo, o Bolsonaro, estão falando que o Papa é comunista. Não, cara, mas quem não é? Mas eu vi que ele comparou governantes que odeiam judeus e gays com Hitler. Não sei porquê, não tem nada a ver. Essa foi uma comparação esdrúxula, mas, tipo assim, ele se posicionou de uma maneira que... Eu gostaria que ele se posicionasse mais sobre, sei lá, pedofilia na igreja. Mas isso acontece. Exatamente. Mas é isso aí, então. Né? Pelo menos não é... Sei lá. Todo mundo sabe que o próximo mal religioso vai ser o evangelismo. Então, a Igreja Católica finalmente está se livrando da corda nos próximos anos. O próximo mal religioso é a extrema-direita. A extrema-direita ultra-religiosa. A religião para a extrema-direita é só uma desculpa, você sabe. Depende para quem que você está falando. Você está falando de quem faz o discurso ou de quem segue o discurso? Quem faz e quem segue. O cara que fala... Não, acho que tem gente que é só fanático religioso. Não, total. Mas o maluco lá que... Ou o cara... Camacho. O cara macho lá que... Camacho. Que... Cochabamba. Que vai lá e segue a extrema-direita, todo o discurso da família tradicional, ele tem lá seus... Tem amante dele. Tem. Ele vai com a mulher. Entendeu? Sei, então, e aí? Ele só tem... Não, a poligamia também... Né? É o próximo passo do evangelismo. É. Ai, que horror. Sem críticas, eu respeito a religião de todo mundo. Mas é isso aí. Tirando de outra religiosos. Inclusive, Merrata, eu realmente lembrei que Lemis é cantado. Uhum. Tem algumas frases, se eu não me engano. Ah, não, né? Hamilton. Here and there. Mas eu tava pensando em Chicago. Chicago é muito falado. Chicago é muito falado. Eu não assisti Chicago, preciso ver. Que cara é essa? Mas não, eu nunca vi Chicago. Se você não souber apreciar. Mas é isso que eu tenho de séries. E René Jorge Demais. Como é que ela chama? René... Você tinha que assistir aquela série... Essa é a menina do Hamilton, René, não sei o que lá. Não, tô falando de outra René, tô falando da René de Chicago, que é... Será que é mesmo? Não. É René, não? Não sei. Mas você tem que assistir a série sobre Cabaré, que é produzida pelo Lin, o... Tem... White, assim, qualquer coisa. O meu amor por Cabaré, ele resta em Liza Minnelli, mas sim. Não é justo. Cabaré é muito bom, Cabaré é o melhor musical. Cabaré é bem legal. Já produzido na história da humanidade. Você pediu com facilidade. Facilidade. E Liza Minnelli tá velha e tá louca, né? Tá, eu não sei. Vivendo assim que ela tá velha, eu presumo que sim. Uma porque é assim que o estrela, tempo funciona. Mas... musicais. Mas sim, Cabaré é muito bom. Me indico também Cabaré pra todo mundo. Porque Cabaré é fantástico. Cabaré é bem legal. Eu vi por causa da Amanda, eu gostei bastante. Vale muito a pena. Rafael, você chegou a assistir Bacurau? Do... Mas não vai falar, não. Cão nele, velho. Dá vontade real de soltar tudo quanto é spoiler pra tu. Tem duas semanas que eu tô falando pra ele. Mas então, vai lá na Praça Céu assistir de graça, inclusive galera indicação. Não, vou baixar. Amanhã eu assisto, com certeza. Não é grande, né? Vai baixar, né? Vai torretear o trabalho. Não tem suporte ao local. Mas não, Fael, eu vi no Twitter, parece que tá rolando um torrent de Bacurau que quando você abre é a Liga da Justiça. O que eu acho a melhor pegadinha da internet. Ah, mas eu tenho um torrent que eu mandei pra Gabriela, professora, uma professora da história, que ela falou que funcionou, então eu vou usar o torrent que eu mandei pra ela. É como dizia a Nayara, né? Torrent é democratização. Tema, do acesso do Enem. Mas eu tenho um amigo que falou que se ele fosse fazer o Enem, ele ia falar que a democratização do cinema é o torrent. Eu queria muito saber como que essa prova ia ser corrigida. Será que ele ia zerar? Eu acho que não ia zerar. Depende muito de quem ia estar corrigindo. Isso é tipo, é promover... Sim, isso é apologia ao crime. Depende, pode ser um jeito de você constatar que o torrent é o jeito que todo mundo alcança. E você pode falar, tipo... vamos todos utilizar torrent. É diferente. É uma linha muito tênue. Mas ótimo tema, inclusive. Não sou tão contrária ao tema, apesar de, né, ser um tema superficial. Sim. Eu acho que... Eu já vi críticas muito válidas ao tema, mas é um tema muito interessante também. Mas, de novo, é um tema muito interessante porque para pessoas que estão aqui há uma hora e meia falando na frente de um tablet sobre séries e videogame. Então, a gente é um tipo de pessoa que entende muito desse assunto. Então, a gente é esse público... Que sabe falar por várias páginas sobre cinema e sobre democratização do cinema. Sabe, tipo, a primeira coisa que eu pensei quando eu li foi sobre o aumento do número de filmes dublados no cinema. Que é um bom jeito de você... Sim. Assim, tem não adianta quando você cobra R$30 o ingresso, mas é um jeito de você popularizar. Sim, mas então, tem várias abordagens diferentes como você pode tratar esse assunto. Putz, pra caralho, você pode falar de produção, você pode falar de público de cinema, você pode falar de como, sei lá, o governo tá desmantelando a Ancine, enfim, você pode falar de 20 mil coisas. Se eu só fosse falar, nossa, certa coisa pra falar, mas foda é isso, né? Muita coisa, e é 30 linhas, né? A gente ficou mal acostumado da faculdade. Ei, eu consigo escrever um texto de 30 linhas. Eu não consigo escrever um texto de 30 linhas. Hoje em dia eu sou incapaz de escrever um texto de 30 linhas. Eu sou uma pessoa do Twitter 140 caracteres. Eu nunca cheguei a estourar o limite. Ou tipo, de chegar, vou ter que mudar o meu. Tem hora que eu fico assim, tem 3 linhas de tweet. Está muito grande. Eu tenho momentos que eu estouro os 280. Mas é porque quase eu tweeto um muito. Texto, né? Tweeto e você ainda bota um maisinho de uma thread agora. Sim. Segue o fio. Eu nunca falei segue o fio, mas. Eu faço thread de vez em quando. Mas uma coisa que eu acho que o Twitter devia ter, que o TweetDeck tem, que é muito bom, que é poder marcar, fazer tweets agendados. Foi muito prático essa semana. Sim. Você chegou a ver? Cheguei, eu recebi ele, tava no estágio. Fiquei tipo assim, merda, tem que fazer. Daí eu fiz o que eu deveria ter feito. Que é uma coisa que eu acho que o Telegram também tem, mas o WhatsApp não tem. Hey, Zuckerberg. Eu sei que você tá escutando. É uma boa ideia. Ah, sim, ele tá escutando porque ele tá escutando tudo, mas ele não tá escutando. Oi? Fala em inglês, que tem ele. O Zuckerberg. Ele tá escutando tudo que a gente tá falando, mas ele não tá escutando, escutando. Mas é até... Eu não duvido. Tem alguém que trabalha pra ele que tá escutando. Ele tem que ser um reptiliano bizarro. Sabe que... É isso aí, né? Por isso que eu tenho aqui o meu... Minha câmera aqui tampadinha pra ninguém. Ah, eu tô com câmera estampada no computador. Ah, quando eu levo o celular pro banheiro, eu sempre eu baixo, tipo assim, abaixo. Putz, eu não, eu fico abaixo. Assim, meus peitos tá na tela do celular, quem quiser olhar, vai fundo. Muita missão. Eu tô mó grilado essas paradas, assim, fecho. Ah, não, mas computador eu geralmente fecho, eu vou, tipo, trocar de roupa, eu tenho essa cara. Você tá com a parada aberta, tá lá no site, tipo... Câmeras ao vivo, estudante de história, ai, tá ligado? Seria bizarro. Me faz, porra, galera, dá parte do lucro aí, porque tá foda. Fazer que nem a Júlia começar a vender. Ninguém ia comprar foto a do meu vendeu, pé. Faz o pé. Ela vendeu foto de pé rápido? Não, de pé. De pé. É, ela tipo... comprou ou vendeu? Ela tava querendo... É porque alguém ofereceu pra ela... Oferecer. Alguém ofereceu pra ela participar de uma coisa de que vender 10 fotos de pé por R$50. Não, ela tem que ter o pé, na moral. Eu não acho que existe pé tão bonito que vale R$50. Tipo assim. Eu não acho que é específico, sabe, é uma coisa só tipo, ah, porque tinha que aparecer o rosto dela também, mas ela podia estar usando máscara. Toda uma coisa muito bizarra. É uma coisa muito bizarra. Galera, eu tô te falando, a gente tá indo pro mundo que o sexo vai se tornar uma coisa tão bizarra. Caralho. Que agora deu uma vontade de ver o pé da Júlia. É um pé normal. Imagina, eu não acho que seja específico por causa do pé dela, mas dela como pessoa, eu acho que é só tipo, ah, ela é uma mina bonita, pé. Deixa eu tirar uma foto do seu pé pra alguém bater punheta pra isso. O pé? Acho que se alguém visse meu pé, o pintei, tipo, retroceder. É um péssimo pé, é uma merda, mas ela... Normalmente mulheres têm vergonha do pé, não gostam de mostrar o pé. O pé, né? O pé, né? Não a perna. Eu acho... Fetiche de pé é um fetiche estranho. Eu acho que é um fetiche que eu não respeito. E eu sei disso. É tipo incesto enquanto você respeita. O pé é o pé. Sacanagem. R$50 é foda. O pé, ele existe, tá? Sabe? Eu sei que ele tá ali. Eu sei que ele é parte do seu corpo. Mas eu não preciso utilizar ele. É. É tipo, sei lá. Eu tenho tesão em dedo mindinho. Eu ia ficar, porra, beleza. Mas é meio inútil. Assim. Não, mentira. Como é que é? Two in the pinky and one in the stinky. Nossa, cara, você... Cavei. Mas é... Tem que ir embora. É isso aí. Já? Já. É meia-noite quase. Mas então, foi muito bom a presença da Amanda. Aí a gente marca um pré-Star Wars. Sim, aí a gente tem que combinar. Aí com a gente faz um regado a álcool, por favor. Álcool. Muito sim. É. Pra no final eu tá gritando com você. Eu vou, tipo, como é que você não gosta? Não, vai virar uma mesa redonda. Fala o que você falou dos primeiros 30 minutos do jogo pra ela. Ah, eu falei que os primeiros 20 minutos de jogo do... É que eu não tenho jogo, mas... De qual eu, jogo? Do Star Wars. Eu achei muito Star Wars. Antes, você já jogou, né? Sim. Antes daquele cara tomar a sabrezada no peito. Aí eu não peguei... Na... Ah, você tá falando do amigo começo, dele. É, bem no comecinho. Eu falei, cara, esse jogo é muito Star Wars. Aí depois eu não vi. Melhor. Ah, você viu até aquilo ali. É. Sim, depois a gente tem o nosso sabre de luz, né? E aí a gente usa o nosso sabrezinho. Bem, você salva o maluco com a força, aí ele fala, caralho, se ele morre, não adianta de nada. É, mas é muito maneiro, eu gostei pra caralho. Não, mas o que você falou, tá gravado, você falou assim. Ah, tá, que eu falei que os 20 minutos... É melhor que toda a trilogia. Não, melhor do que os 20 minutos do último filme de Star Wars que a gente assistiu. Os 20 minutos. Peraí, você tá falando que os 20 minutos tem a batalha entre Kylo e Luke e você não acha que é... Não, primeiro, os 20 minutos do filme... Com Leia sendo salva pela força? Tá nos 20 minutos? Tá nos primeiros 20 minutos. Mas tem aquela cena de batalha que é fantástica. Não, por favor. Se você pegar esses Star Wars, comecinho assim, você joga fora. Tirando... Qual a cena? Acho que o Império Contra-Ataque é maneiro, mas o resto de... Não, eu adoro isso. Mano, tava maluco. É uma space opera, você quer o cara, quê? Você não tem o sentimento com a batalha. Tá lá, tipo, dando tiro assim. Cara, você quer que seja, tipo, Segunda Guerra Mundial, você vê pessoas morrendo. O cara beijando a foto da esposa, né? Tipo, eu gosto muito de batalha de nave. Pô, cara, a cena do último trailer que mais me arrepiou foi quando surgiu aquele um zilhão de nave. Porra, eu arrepiei. Enorme. todo, porque tem tanta nave, mas tem nave para um cacete. Ah, mas putz, você não vai nem sentir aquela dor, tipo, eu gosto muito, eu gosto muito de batalha de nave. Ah, acho que é parte de Star Wars, né? Não lembro, é, tipo, ligado. Assim, tanto que é a única parte que eu gosto de Rogue One, é a parte que tem a batalha de nave. Eu gosto de Rogue One. Não assisti ainda, tem que assistir. É, okay, eu tenho que assistir, não vai, Solo. Não precisa tanto disso. Solo vai ser você e você nessa aventura, porque eu não vou assistir Solo, acho que... O PH já assistiu, eu acho, então é... É ok, não é bom, mas é okay. O Rafael já assistiu também. É? Acho que eu assisti. Você assistiu Solo e não assistiu Rogue One? Você foi no cinema. Você foi uma das quatro pessoas que foi assistir Solo no cinema. É porque eu gosto muito do Han. Então, mas o filme é ok. Mas não, voltando pro que eu falei sobre Mandalorian no começo, eu acho que um dos motivos de não ter assistido Solo é que justamente essa coisa dos contrabandistas, dos criminosos, é uma parte que menos me interessa de Star Wars. Eu não... Sabe, Mandalorian é bom, eu não ligo pra esse coisa de tipo, os caçadores de recompensa, e os criminosos, e a família do Jabba, os Hutts de forma geral, e toda essa coisa... De toda essa coisa, eu não ligo pra essa coisa. Eu gosto da força, eu gosto da forma como as pessoas lidam com a força, eu gosto da forma como as pessoas acreditam ou deixam de acreditar na força. Então só essa coisa, tipo, cantina e criminosos e quem deu um tiro primeiro, é tipo, foda-se. Sabe, esse é um dos motivos pra eu não me importar com o Han Solo. Você só não gosta do Harrison Ford. Eu também não gosto do Harrison Ford. O cara era pintor, o cara era carpinteiro do Sérgio Mendes lá, tá ligado? Ele virou o Han Solo. Do Sérgio Mendes? Sério, tem uma foto do Sérgio Mendes aí. Nem a Maria, né? A Maria? Oba. Você conhece a música? Aí tem uma foto dele, ele lá, e o Harrison Ford lá, de carpinteiro, velho. Aí ele falando que na época ele tava fazendo vários testes, né? Aí ele tava na época do teste... Mas... Sério? O Sean Connery, antes dele virar o 007, eu acho que ele era pedreiro. Aí, ó. Maneiro. Imagina um pedreiro... Sean Connery, não vem cá. Mas é isso aí. Vamos tentar assistir pelo menos os dois filmes da trilogia. O que eu quero assistir? O que eu pretendo assistir? Eu pretendo assistir os... Ah, você... Os 10 filmes. Você não faz nada da vida. Eu e a Amanda, a gente assiste dois dessa primeira trilogia. Não, tá. Não, eu não vou... São 15 horas fácil ali. Não, é mais 15 horas. E vai ser muito interessante. Bem mais. Cara, vai ser... Porque eu não vi Star Wars ano passado. Eu costumo assistir anualmente, não assisti ano passado. A última vez que eu assisti Star Wars, eu não era uma pessoa que acha a polícia um problema. Então, quando eu for ver a trilogia dos prequels, eu sei que os Jedi são uns bostas. Eu já sabia que os Jedi eram uns bostas antes de eu ter problemas ideológicos com a polícia. Eles escolhem ser virgem. Eu acho que eles são uns bostas. Não nesse sentido eu acabei de falar. A temperança. Mas então, eu acho que o voto se ele... Celibatário? Eu nem sei se eles precisam ser necessariamente celibatários, mas eu voto contra a ideia do amor. Eu acho que essa é uma das ideias mais pilherradas do Jedi. E eu não gosto dos Jedi como instituição, saca? Tipo, os Jedi criaram Darth Sidious, os Jedi criaram Darth Vader. E eu acho que, sabe, tipo, a coisa do Luke no episódio 8, os Jedi tem que acabar. E tem várias coisas estranhas sobre os Jedi. Tipo, Jedi não, mas sobre a trilogia prequel, eu já vi muita gente falando que a trilogia prequel é uma resposta do George Lucas ao Bush, e é uma coisa que, tipo, eu tenho que assistir pensando nesses filmes como isso. Porque é todo lance que é, tipo, a guerra tá acontecendo, ela tá sendo... Guerra do Iraque, 2000, né? 2001, 2001. É, porque a Ameaça Fantasma não, porque a Ameaça Fantasma é de 99, mas o Ataque dos Clones já é 2002, já é pós... 11 de setembro. Sim. Então, e eu acho que é o lance que, tipo, a guerra tá sendo financiada, por um lado, pelo senador Palpatine, e pelo outro lado, pelo Darth Sidious, que são a mesma pessoa. Tudo isso pra desmantelar a república, instalar o império. Sabe, então, parece que tem muitas pessoas que veem os filmes dessa forma, eu não sei. Então vai ser a primeira vez que eu vou parar pra ver, principalmente esses filmes que o George Lucas tenta ser mais político, como alguém que pensa em política como uma coisa... Sabe, como alguém que já não gosta... alguém que já não gostava do Jedi antes. Como organização, com os princípios dele. Agora que eu sou uma pessoa que acha que a polícia é uma coisa meio problemática, o que eu vou achar da polícia auto-intitulada galáctica? Eu não sei. Provavelmente não vai ser legal. Uhum. Ao mesmo tempo, eles são samurais que usam mágica. Então... E eles têm espada laser. Que é legal pra caralho. Mas... Ah, sabe uma coisa que eu descobri esses dias? Quem fez todos os barulhos do BB-8 pro episódio 7, não pro episódio 8, mas pro episódio 7, foi o Bill Hader. Uau. Sim. Eu tava vendo uma entrevista com ele que ele comenta isso. Ele é muito talentoso. Sim, mas Star Wars tem várias dessas participações esquisitas. Tipo, o Daniel Craig é um Stormtrooper que a Rey usa força. Uhum. O Simon Pegg é o cara do Quarter Part Ration. Uhum. Então tem esses cameos. Eu acho que eu ia adorar fazer um cameo se eu fosse. Ah, não, sim. Eu adoraria ser um Stormtrooper que morre, saca? Tipo, facilmente. Mas aí a gente tem que marcar pro PH, ver uma coisa ali no início de dezembro, que eu imagino que todo mundo aqui já vai estar de férias. A gente tem que ir no Sobtrange em dezembro. Ah, é. Sim, tipo. Tá, a gente tem que combinar isso perdão. Depois. Perdão, como uma. Mas até lá, eu acho que foi isso por hoje. Eu quase não falei de videogame, mas tudo bem. Vocês podem achar o podcast no Twitter em arroba título falso. Eu tô no Twitter em arroba Sajinarave. Rafael, isso aí, eu não lembro. Rafael_MBC. Não lembro. Amanda? Eu não tô no Twitter. Amanda em arroba Mandinha_RBD. Sério. Uau, são... você queria Não, eu faço isso no final de todo episódio. O Lula é um ótimo. É um ótimo. O Ananias, que é um dos nossos ouvintes. Você nunca virou o Lula e os Rebeldes? RBD e Lula? Junto? Aham. Ele com a guitarrinha. Foto. Mas o Ananias, que é um dos nossos ouvintes mais fiéis, já falou que gosta do seu arroba. Ele é. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi depois de muita consideração. Porque eu vou colocar o JF. São marcas do tempo. Ei, tá lá até hoje. E-mail oficial com a FJF me manda as coisas. Entendi. Toda vez que um professor tem que te perguntar qual é o seu e-mail, Charlene sabe qual é o seu e-mail. Por isso que eu perdi todas as minhas chances com ela. Por isso. Foi nesse momento. Então tá. É isso aí. Até o episódio Star Wars mês que vem. Eu tô muito animado. Show. Finalmente vou poder parar pra assistir esses filmes. Show.